Então, só relembrando aí, né? Vocês chegaram ao acampamento. É aqui em cima, arma de fogo. E... aqui, o primeiro. Cada um é um. E quando vocês... Ah, tá. Beleza. Chegaram no acampamento. Chegaram no acampamento, né? Pra conhecer o pessoal, tudo certinho. Vocês foram apresentados pra algumas pessoas, né? Que estavam lá. Então, quem tem anotado aí, quem não tiver, eu vou só relembrar que é o Rafael Gomes, foi a primeira pessoa que vocês conversaram, que é um médico, tá? Anaí Salvatore é a outra médica. O Sérgio Lorenzi é o enfermeiro mais velho, tá? A Helena Barrai, vocês não conversaram com ela, mas ela é a enfermeira mais nova, que é a, provavelmente que estava tomando os remédios controlados, tá? Vocês só chegaram a... Você que pediu, quem pediu o remédio pra ela? O Jeff. Foi o Jeff que pediu o remédio pra ela. Né? Então o que acontece? Vocês chegaram lá, você estava junto também, só para você entender. A partir do que vocês chegaram lá, vocês se apresentaram como gente da, da organização, Caduceus, né? Que é onde vocês fazem parte e tal. Nós se apresentamos como isso? Vocês levaram a carta. E aí, quando que vocês chegaram, vocês observaram o quê? O acampamento, né? É um acampamento da Caduceus. É o acampamento da Caduceus. Vocês entenderam que o acampamento ele tem bastante soldados bolivianos ali, protegendo, né? Porque vocês estão na Bolívia, são alguns soldados que cuidam, então esse acampamento era uma antiga aldeia, vamos dizer assim, que não é mais aldeia, mas é um antigo vilarejozinho ali da Bolívia. Vocês foram prestar socorros, estão no acampamento, que é o mapa que vocês têm aí. Pegamos o restante da... O mano tinha passado uma folha, lembra? Qual dessas que é? Nem... Aquela. Essas duas aqui. A do mapa com a do mapa com o na, do, na minha com sigilo. Na sessão que eu vim, a eu do lado, o mapa com sigilo aí que você pegou. Esse aqui. Sessão que eu vi. Aquela ali. Aquela ali é uma anotação que você aqui a gente entregou, tá? Aqui a gente mostrou isso aqui. É, não, peraí, que vocês vão entender. Você vai entender. Avisar pro Lemão. Calma, tá. E aí vocês chegaram no acampamento, identificando, conheceram algumas pessoas. Nesse meio tempo, comunicaram vocês para utilizarem um rádio. Vocês tinham um rádio, mas estava quebrado, então vocês tinham que subir numa outra torre ali próxima. Vocês meio que separaram um pouco o grupo, tá? Não é essa? Nessa separação. Separamos o grupo? Nessa. É, não, porque alguns foram lá na rádio. Não, é o fuzil mesmo. E alguns ficaram lá na conversa. Nessa separação. Você pôs aqui no meio. Você falou pros caras das cobras ou não? Falou. Nessa separação foi quem? O Urlinho? É. O Felipe ele foi fazer uma ronda ali pra ver algumas coisas com o soldado, fumar um cigarro, e ele viu que ninguém falava isso, então vocês estavam tentando achar alguém que conversasse boliviano, tá? Nessa ronda ele descobriu uma das pessoas falando o inglês dos bolivianos, que ele ofereceu cigarro, foi fazendo umas propostas, e numa visão com a luz da lua, ele reparou algo diferente no rosto dos bolivianos que estavam ali, dos soldados. Parecia escamas. Nessa conversa com o boliviano, ele falou, vocês pegaram algumas informações que aparentemente eles são um povo de uma seita que meio que, entre aspas, tem uma metamorfose. Eles usam a pessoa, então vamos supor, eu pego você... E invade seu corpo. É, e eu viro você, meio que eu me transformo em você, que nem um metamorfo, só que eu preciso que você esteja vivo pra fazer essa transformação inicialmente, tá? Então Ele se transforma numa pessoa viva ou ele invade o corpo de uma pessoa viva? Não, ele se transforma numa pessoa viva. Quem? Não invade. São soldados bolivianos. Você vai entender quando eu chegar. Que aí ele viu esse reflexo e questionou esse cara que tava ali meio que assustado, que era o único soldado aparentemente diferente. Ele desceu com essa informação. E aí vocês acharam isso bem estranho, mas enfim, continuaram ali procurando alguém, souberam algumas pessoas pra quem conversar, foram na enfermaria tentar pegar algumas informações e vocês descobriram que chama... Noite Interior. Aparentemente, essa galera de metamorfos aí, né? Essa seita. E eles querem invocar uma dos deuses. Como vocês sabem que é uma deusa? Vocês ficaram pegando essas informações com as pessoas. Nisso, alguém... Ah, tá, mas não é nada concreto. É falatório. Não, isso calma aí. Que a gente vai chegar. Nisso, vocês falaram, então beleza, a gente tem que falar ligar no rádio. Ué, a gente já viu. E aí, o humano... Você vai ver onde vocês viram. O humano entregou pra vocês... O médico lá entregou pra vocês um código, umas informações pra vocês falarem com o doutor. Como que tá aí no negócio embaixo da carta? É o... Como é que tá aqui, Eduardo? Acho que eu não enxergo. Aqui embaixo tá Chapiro. Safiro, né? Safiro. Isso, pra falarem com o doutor Safiro. Que na verdade, doutor, sim, é o diretor Safiro. É um dos diretores de níveis da Caduceus. Babaca. vulgo babaca que o gordinho ficou chamando ali. Depois pode ser que tenha consequências lá na frente, mas a gente deixa pra aturar. Não vai ser assim. Sendo uma consequência individual, não. Vai ser individual. Consequência que eu vou gastar uma bala a mais a campanha. Isso. Vocês, aí nisso que vocês estavam subindo, um macaco muito maluco, um animal macaco, tava com uma arma no pé dele, atirando pra tudo quanto é lado, acertou vocês também, mas era uma arma diferente, que ela parecia uma pistola, você pegou aí, né? Você notou? Com detalhe, como se fosse uma cobra. Pistola cobra. Isso, a boca dela é como se fosse uma serpente. Pistola de cobra e dinamites eu peguei. As dinamites você pegou no acampamento, que tinha umas bananas ali que vocês pegaram. Ela é como se fosse uma arma, só que no final do bocal dela, ela tem como se fosse uma serpente, a boca de uma serpente. Ela soltava como se fosse bola de fogo, a grosso modo. Era esse macaco que tava atirando, e ele atirando lá o animal, ele se explodiu também. E essa pistola voou, vocês pegaram. Vocês chegaram ao topo desse... dessa montanha. O negócio é tipo Fire Breath, é isso? Não. Bate Fireball, Fireball. Fireball. Tipo Fireball mesmo. Tá. E aí vocês chegaram nessa montanha, conseguiram ligar o rádio, porque o de vocês estava ruim, e vocês falaram com o doutor, tá? Vocês falaram com ele. E ele explicou que o doutor, ele ia contar pra vocês o que se tratava cada um dos seus, tá? Então eu vou ler pra você também, que você não tava, só pra você entender o que ele falou. Vocês provavelmente já devem ter percebido que a Caduceus faz mais do que fornecer ajuda humanitária. Nossas equipes também procuram por ameaças contra a humanidade e lidam com elas. Vocês são uma dessas equipes. Ursini deveria explicar isso a todos. Em 4 de março, um projeto de artilharia atingiu um local de interesse próximo do acampamento de ajuda que vocês estão. Algum tipo de antigo guardião foi libertado e ainda pode estar foragido. Não sabemos o que é, mas o consideramos perigoso, então tome cuidado. Estamos interessados no que esse guardião está protegendo. Acreditamos que vocês encontrarão um templo na região. Dentro dele haverá uma múmia. Seu trabalho é trazer a múmia de volta para nós, viva. Nessas meias conversas, vocês sabem que vai ter uma festa na região, tá? Que falam de algumas coisas de deuses antigos, né? Que o pessoal, eles fazem o Festival da Sonhadora. E as poucas informações que vocês tiveram também é que existem duas seitas malignas, e uma que seria dessa múmia, que protegia os passados, não deixava esses deuses acordarem, esses deuses antigos e alguma coisa. Então por isso que talvez ele queira estudar essa múmia que vocês estão à busca de encontrar. Vocês voltaram, continuaram entendendo, o médico explicou que existem níveis de dificuldade, então vocês estavam em algo que era um perigo nível 2, tá? Nível 3. Então por isso que vocês já sofreram logo o ataque. Provavelmente tem outros perigos na frente. E vocês acharam isso sobre sigilo, essa documentação sobre o sigilo, que vocês não entenderam o que é. Pode ser mapa, vocês começaram a indagar o que poderia ser. Se poderia ser um mapa, uma data, um... o que mais vocês falaram? Mapa, data, calendário, alguma coisa de invocação. Vocês começaram a dar ideias. Ele tentou chutar o que merda era essa, mas não chegou. E aí Jeff descobriu também uma outra informação, e o Felipe com a conversa, que do outro lado do mapa que vocês estão, atravessando o rio, provavelmente onde se encontram essas informações que vocês precisam achar, onde está essa tal múmia aí. Né? Aonde aqui? Atravessando o mapa, o rio. Está aqui, atravessa o rio aqui, provavelmente por aqui, ó. Que é exatamente onde. Porque eles tentaram descobrir o tamanho do rio, a correnteza, se precisava de barco, então não precisa mais uma jangada para atravessar. Do outro lado a guerra tá mais forte do que onde vocês estão, ainda é mais ativa, então vocês ficaram com essa ideia e vocês pararam ali tentando decidir qual seria o próximo passo para achar esse. Ah, mas ficou no acampamento? Vocês desceram dessas informações, almoçaram no dia seguinte, tomaram café da manhã, na verdade, conversaram com algumas pessoas. Uma das médicas, um dos caras querem muito ajudar vocês. O outro falou que se precisasse ajudaria também, mas um tá querendo ajudar e acompanhar vocês. A menina nova que vocês não conversaram, ela toma muito remédio, começa a observar muitas coisas. O Felipe, o personagem do Felipe, o John, percebeu que ela fica muito anóia, prestando atenção nas coisas, como se tivessem... A Tamiris, ela sofreu um problema com umas plantas. Naquele primeiro acampamento que vocês ficaram com os burros, vocês atravessaram por um lugar que parecia embrenhando dentro da mata, como se fosse raízes. Pra vocês, como se tivessem raízes mexendo. E aí você automaticamente passou, o Felipe também passou. O Jeff passou, né? Quem não passou foi o personagem da Tamiris. Aparentemente eram raízes se mexendo ali como se fossem... Vocês não conhecem a biologia, mas tipo areia movediça, aquelas raízes que se mexem um pouco quando move. Vocês acharam estranho, mas nada normal. E ela teve uma paranoia que ela disse que isso estava enrolando vocês e pegando vocês. E ela ficava sempre agora bitolada nessa questão de plantas. E aí a única moça, pelo que o John conversou, viu com ela, e o personagem do Jeff também, que era o Nate, ela toma vários remédios. Ela meio que parece que fica tomando algum remédio. Ela fica bem noia com isso e fica falando de serpentes. Então ela olha, ela chega muito perto de vocês, começa a encarar vocês pra ver se vê alguma coisa e sai andando. Toma remédio. Mas as informações iniciais aí que vocês têm é que provavelmente um dos completamente viciado e paranoico. Um dos sigilos, ou todos, ou vocês não sabem quantos, ou enfim, vocês começaram a indagar, fica além do rio. Não está ali com vocês. Tá, e qual foi o plano que a galera decidiu? Terminou aí. Deixa eu bolar um plano aí. Vocês tomando café da manhã com todas as informações e tal. Isso aqui quem que deu pra gente? Isso aqui. A gente tem esse mapa? Isso daí foi um soldado boliviano que está ali. Ah, outra coisa bem importante. A maioria dos soldados do acampamento são tudo dessas homens cobres. São, é. Esse único que ele conversou. Só que um tem a transformação só. Não, todos. São é desse... que eles são. É difícil distinguir. Em alguns momentos a gente consegue distinguir que eles são. Tipo, meio que dá um lápis, a gente vê a cara real deles. E aí o único que aparentemente ele não distinguiu e conversou com ele, que falava um pouco de inglês, entregou esse mapa falando que talvez ele falou que era um infiltrado do governo americano. Que ajuda a inglês, da Caduceus também. Ele era Caduceus. E aí, ele era Caduceus. Só que ele é soldadinho ralo. Não é nada importante. Aí ele falou, te entregou e tal. Só que aí ele também informou que a patrulha boliviana não fica muito dando atenção pra vocês. Eles se preocupam com outras coisas. E ele explicou sobre a regeneração, que aparentemente ele não tem certeza, mas ele sabe que provavelmente eles se regeneram muito rápido. Então nisso, sim, essas criaturas... Bicho cobre. Então nisso foi porque o comandante não estava mais ali. Provavelmente ele tomou o tiro e se regenerou, de alguma maneira ele sumiu. Eles não morrem igual um ser humano facilmente. Tá, então a gente tem isso aqui. Isso aqui, quem deu pra gente isso aqui? Isso foi se vocês conseguirem numa cabana livre. É, são informações... A única coisa é, as informações da direita vocês têm, desses eventos, e esse mapa, ele só é agregado. Eu poderia entregar pra vocês de duas maneiras esse papel. Só a informação ali do jornal, do evento, ou aquilo ali junto. Esse mapa tem duas maneiras. Como vocês já tinham o sigilo, vocês conseguiram o sigilo antes, eu entreguei essa versão. Que talvez ajude em mais alguma informação, ou não. Tá. Vocês sabem que são 5 sigilos. Tá. Vocês só não sabem se é verdade que são 5. Ou que se são sigilos? Existem mais. A gente não sabe o que são esses sigilos. Mas teoricamente a quebra desses 5 sigilos libera o tal da bruxa, não é isso? A múmia. A múmia. Que é o que vocês precisam levar. Ou vocês... Ah, e tem também aquele rosa, não sei das quantas, que a gente descobriu. Não era rosa negra? Alguma coisa assim? Tá, em teoria isso aqui que nós temos. Uma sociedade de. Isso aqui é um mapa. Noite interior. Isso, noite interior. Que é as cobras, olhar, noite interior. É tipo, é um desenho sobre aquele mapa ali, ó. Tá vendo o mapa ali? Sim. É basicamente aquilo ali. Só que a gente não sabe o que significa os rabiscos, não sabe os símbolos. É, vocês tentaram olhar, mas não. Não, entendi. Isso aqui, ó, esse aqui é essa parte aqui do mapa. Isso. Hibridização é a palavra correta para o que eles fazem, não é metamorfose. Hibridização, tá? Tá, e aqui? É um feitiço que chama hibridização. Doutor Gomes tá lá. Ah, outra coisa bem importante. Vocês pediram um avião, tá? Pra estar com algumas coisas de um pouco mais de volta, né? Ele ficou chamando o cara de babaca porque ele falou assim: como você não avisa a gente? Mas vocês assinaram as entrelinhas que estariam livres pra ajudar a humanidade. Então o cara ignorou isso de ficar chamando de babaca, mas ele falou que se vocês precisarem de algum tipo de ajuda, daria pra trazer. Ele falou: por que vocês não mandaram um avião aqui? Porque o avião não pousa ali, tem que pousar antes. Foram onde vocês ficaram, então vocês já pediram um avião. Ele chega em mais ou menos 2 dias. É, se precisasse recurso alguma coisa, inicialmente vocês não pediram nada de recurso, porque tinha dinamite lá, então vocês pegaram, lá tem comida, bebida. Vocês só pediram um avião de volta. Pediram 2 dias, tá? O avião ele vai chegar e vai ficar lá e esperar vocês. Né? Tá, e a gente não. Vocês não bolaram um plano. Vocês têm alguma ideia? Não. Terminou a sessão com que merda é essa. Informações. Tipo, basicamente, a gente não sabe o que significa os rabiscos. A gente não sabe o que significam o que são os tais sigilos. A gente não sabe o que significam os símbolos e nem o formato do desenho. Tipo, se é um calendário, se não é. Ele tem 12 partes no aro externo, mas tem só 6 na interna. É, não dá pra saber se a parte que tá arriscada é a parte que eles já vasculharam e não encontraram nada. Não dá pra saber se são as coisas ainda bom. Quem que era isso aqui? Do maluco que eu conheci no acampamento. Era o infiltrado da Caduceus no exército boliviano. Ah, isso aqui, os dois eram dele? Não, esse era dele. Esse e esse a gente já tinha desde o começo. Não, esse aqui, ó. Esses aqui a gente pegou. Não, esse aqui, dos pertences do velho que morreu. O cara é burro, mano. Esse aqui a gente pegou do pertence. Esse aqui a gente achou no acampamento. Mas isso aqui é só isso aqui. Não, o Trinta falou que é os dois. Não. É que você. É que ele entregou só a bolinha que tem os dois, mas ignora isso aqui. Isso aqui é isso aqui. É, que nessa, esse mapa que a Tami está revelando, ele tem as duas versões. Ele tem uma versão só no jornal e só com isso. No alojamento. É. Isso. Jogo em aleatório, uma roupa dessa. Eu acho que era do velho, não é? Era, não, mas não, isso daí foi em parede. Não, parede. É coisa ali em refeitório, porque tá falando de eventos, de coisas. Tanto que depois vocês perguntaram pra algumas pessoas, eles falaram do evento da festa que vai acontecer daqui uns dias. O Festival do Sonhador. Festival da Rainha da Noite, o Festival da Lua. Tem vários nomes, né? Não tem o nome correto. Ele esqueceu do nome e inventou essa, tá ligado? É, ele disse Sonhador. O Festival da Sonhadora também. É que são vários nomes. Que eu esqueci. Festival da Sonhadora. Daqui a pouco vai ser o Festival do Citroën C4. Pode ser. Muito bom, hein? Eu inventei ele. Festival da Citroën. E é isso, né? Essas são as informações. Se quiser começar agora, tá. Eu já comecei. Ah, então beleza. Essas são as informações iniciais que vocês pegaram, Lemão. Certo. Vocês estão. Acabaram de tomar o café da manhã, se reuniram, vocês têm uma cabana com que vocês estão, né? Se reuniram pra decidir. O John te deu uma pistola. Falou, ó, pegamos lá dos soldados. Basicamente todo mundo tem uma pistola. Tá. Tá? Nós estamos no refeitório, em teoria, então. Não, vocês estão na cabana de vocês. Não acabou de tomar café da manhã? Vocês tomaram café da manhã no refeitório e se retiraram para a cabana de vocês para começarem a debater isso daí. Foi onde terminou. E onde fica a nossa cabana? Aqui, ó, no acampamento. Arrumou o valor de vida dele? Porque você deu um pump na vida de todo mundo. Arruma sua vida aí, meu irmão. Por favor. A de vocês eu fiz por quanto? 10, né? Não sei. Você lembra, Tami? Eu acho que é 10. Mas por que eu vou arrumar minha vida? Aumentei a vida de vocês. Porque o jogo, o Poop, ele é muito mais ação do que investigação. E eu tava revisando os combates e tal. Foi aquilo que eu fui mandando no grupo. Ó, combate assim, vocês perdem isso, vocês podem isso. Não tem contra-ataque com arma, só com milha, enfim. Então realmente combate, o Poop, os combates vão ser mais frequentes. Então pra vocês morrerem é muito mais fácil. Então por isso vocês têm a vida do Poop. A vida do método Poop. É isso que arrumou sua vida. Ah, tá. Imortal, é isso? Não, porque morre rapidinho também, só que vocês têm um pouco mais de vida. Deixa eu ver aqui só a vida, eu já te falo. E quanto ficou sua vida, Mônica? 21. E a sua, Damião? 24. E a sua? Não sei, não modifiquei ainda, não sei como é que vai fazer a conta. Seria o que você perguntou pra ele antes dele arrumar? E a sua, Damião? O cara é burro, hein, mano? Se você soubesse a conta de cabeça. Foi o que eu falei, tem a regra do álcool, se você quiser estar bêbado, tem a regra do desmaio, pra não sofrer a sanidade, mas depois quando acordar você faz um teste. Ou você pode fazer igual eu faço. Veja tudo e não perca a sanidade. Você perdeu a sanidade? Não, né? Eu perdi passando no teste, seu babaca. Ah, mas é isso. Não. Porque você. Eu passei em todos os testes. Você perde sanidade. Você entendeu. Então quando você falha, você não. Você depende perde. Do teste. Mas quando você falha, você perde, quando você passa, você perde. É que depende do teste. É que às vezes você ganha mitos, né? Você ganha mitos. Tem teste que você passa e você ignora isso. Tem teste que você consegue entender e explicar racionalmente. E aí você perde sanidade e ganha mito. Você começa a ganhar mito. Tanto que esse mapa vocês tentaram jogar, tanto o Felipe quanto a Tamires. É que eu acho que o mito deles é tipo 1, 2 ou 3. Não, então eles não vale o teste, vale o teste. É, não, mas aí eles já têm mito. Eu acho que você não tem e o Jeff não tem. Eu não tenho. Vou podia comprar, né? Não dá, né? Pronto, quanto que são mitos aí, Gordinho? Mito você não dois. Compra. 2? Patético. Que beleza, deixa eu ver aqui. Não. Não. Não é possível. Não, tem melhor de 3, o bagulho é 2%. Aí é foda, gordinho. Melhorou. É só você perder. Poxa. Mais. Ô, Lemão, ó. É um dinaminho. É o que você tem. É. Recebe o dom, a resistência. Em seguida, divide o total por 10, arredondado pra baixo. Se preferir heróis menos resistentes e quiser. Tá, aqui tá falando que tem mais vida, mas não tá falando quanto que multiplica essa bosta. Qual que é o cálculo? 30? Então, tô tentando achar só o cálculo aqui. Ah, peraí, achei. Cálculo de vida. É dividido por 5, Lemão. O que dividido por 5? Constituição mais tamanho divide por 5. Essa é a sua vida atual. Não vai aumentar muita coisa, não. Não vai aumentar muito, aumenta, mas vai aumentar. Aumenta um pouco. Não aumenta, não. Aumenta um tiro. Quanto que você tem de constituição mais tamanho? 110. 110 dividido por 5? 115. 23. É. Quanto era a sua vida atual? Que mais tem. 16. Ah, rolou. Parece que 7 pontinhos aí ajuda, viu? Quase 50%. Galera, é isso. Vocês têm essa missão aí na frente de vocês, as informações. Tá, a gente aceitou essa missão, é isso? A princípio, de trazer ela viva? A gente não acredita muito que exista essa múmia, acho que ele tá só balbuciando. Mas. É, deixa eu, a gente lidou com isso de uma maneira como se não existisse nada, é isso? Basicamente, o que meu personagem, pelo menos, tá interpretando? Eu vi tudo até agora. Eu acreditei que existe uns caras esquisitos. Mas a minha interpretação não é ainda de que tipo, são criaturas sobrenaturais. Deixa eu ver se eu entendi. Os caras que estão protegendo a frente são os mesmos caras que atiraram na gente. Não. Sim, não. É, sim, não. Basicamente a gente descobriu que a gente não está sendo protegido por eles. Isso, eles não são da casa dos seus. Não. Os caras são mercenários. Os caras recebem pra estar lá, provavelmente. Provavelmente não. É uma equipe que está lá para conter o nosso avanço. Sem chamar atenção, pelo menos é o que eu imagino. Só pra vocês entenderem a informação, pra ficar mais claro, com essas conversas, vocês tiveram a informação que... É que só pra mim não voltar a fazer perguntas, porque eu tenho algumas perguntas, não, só pra não voltar pros caras e pros médicos perguntar tá, a mesma pergunta, você já sabe a resposta. A noite interior é uma organização muito antiga, tão antiga quanto a casa dos seus, e eles já brigam há muito tempo. Ah, os caras que protegem nós são nossos inimigos, então. Não, é que ele não sabe que vocês são da casa dos seus em si, com esse trabalho tem conhecimento. Por quê? A noite interior, ela tá ali por um objetivo, tá? Existem três deuses, vocês não sabem o nome, não sabem nada, mas existem três deuses antigos. E um desses deuses, a noite interior cultua. E elas querem trazer esse deus de volta. E elas não querem que essa múmia, que a casa dos seus tá procurando, acorde ou vocês consigam algo, porque ela é contra esse deus maligno que a noite interior quer trazer. Ok? Tá. Ok, beleza. A noite interior falou que vocês lidam... Não é que vocês são inimigos, mas ela, a noite, como a noite interior é antiga, a Cadu Seus já conhece a noite interior e diversas outras organizações secretas e cultos secretos que eles lidam. Então não é que pra noite interior vocês, eles cagam pra Cadu Seus. Vocês não são inimigos diretos, mas pra Cadu Seus eles são seus inimigos. Tá. Ok? A noite interior caga pra vocês, inicialmente, porque eles falam, ah, cara, vai ter governo, vai ter um monte de gente atrás, então eles cagou pra Cadu Seus. Eles estão ali por objetivo deles. Por serem bolivianos, né? Então eles estão ali... A gente tá lá em teoria, mas se a gente... Vocês estão pra ajudar os bolivianos, que são as pessoas que estão na cidade, na aldeia, que vocês estão. Os soldados são apenas segurança da aldeia. Só que aparentemente, que vocês perceberam... Todos os soldados são os bichos que são esses bichos, e eles estão cagando pra vocês, e eles estão ali pra tentar, de alguma maneira, outras equipes deles encontrar essa tal múmia ou alguma outra coisa pra tentar despertar Deus ao Deus dele. E a gente não sabe onde fica essa múmia. Não, vocês só sabem que estão, ela está em algum sigilo aprisionado. E aí vocês receberam esse mapa, esse calendário, sei lá o que vocês acham, que a princípio vocês acham que é um mapa comparado ao de baixo. Não, a gente chegou a andar pelo local aqui? Vocês foram em alguns locais, as cabanas de vocês estão separadas, são várias cabaninhas que não estão aí, mas são cabanas no geral que eu digo. Essas barracas da equipe tá, é onde a gente está. Sim. Aí indifere qual vocês querem ficar. Se quiser ficar em alguma específica, tá tudo bem, mas. Tá, a gente fica em alguma. Aqui é a barraca do rádio que a gente abre comunicação. Estava com algum problema. Tá sem rádio. Não, na verdade, roubaram o rádio. Ela ainda tá no campo de digitação. Aqui é o refeitório onde a gente almoça. Isso. Segura a pagar. Aqui lava as coisas. A gente levou. Aqui é os banheiros, aqui toma banho e aqui é onde a gente caga. Isso. O máximo que você pode fazer aqui é lavar roupa. Você enviar e deletar. Aqui é o lugar, tipo, o ambulatório? Mais fácil. É, onde tá uma guerra, né? E aqui é o casebre dos soldados, tá ligado? Isso. Tá. E aqui é o quê? Aí é uma barraca, Rodrigo. Casebres da vila são com essa estética. Então, que é essa aqui? Essa aqui é a mesma merda, Rodrigo. Valeu. Não é, não, mas tá bom. É zica, velho. Não merda isso. É, tipo, sério, porque é um texto, tá ligado? Eu queria copiar só uma parte dele no quadrado? Meio. É, porque eu não sei se é o que dos médicos. Deve ter um jeito de cancelar mesmo. Tira o print. Casebres da Vila. Não, que eu vou editar. E assim são Casebres da Vila em ruínas. São esses quatro aqui. Isso. Vocês foram neles? Não. Não foram? Não. Tá. Beleza. E aí, vocês bolaram algum plano ou não? Não. Vocês estão na cabaninha, na barraquinha, com esses montes de papéis em mãos. Com essas informações. Mas eu não sou o cara da geografia também, não sei o que eu vou tentar. Ninguém aqui é da geografia, Rodrigo. É, mas eu sou. Meu personagem não é muito desses rolê. Ô, mano, então, aí agora você vai ser o personagem sendo você olhando papéis. Não pensem em skills agora, não. Sempre não, isso. Não, é o que eu tô dizendo. Tipo assim, eu não sei se meu personagem ficaria, tipo, analisando isso aqui durante um tempo, entendeu? Tipo, ó, deixa eu parar pra ver se eu consigo ver o que é isso aqui. Agora é entre vocês. Ou não. Tá. Beleza. Deixa eu só ler isso. Isso aqui é importante. Eu leio isso aqui ou não? Você já leu isso aqui? Não é importante. Claro que a gente já leu. O que tem de bom aqui? Cara, sério, faz 3 semanas. Você não lembra? Eu não lembro que eu joguei domingo. NA, Camila, então. Vamos usar uma caderno de anotação. Você trouxe o seu? Não, o meu é aqui. Porque eu lembro, é isso que eu tô vendo. O que tá nessa carta aqui, então? Essa aqui? É. Ah, você já leu. Eu já li, nós já lemos? Já. Onde nós ganhamos isso aqui? O cara morto? Isso. É, o cara, tá difícil. É o caderno dele, tá com defeito. Não, mas é que essa aqui não tinha nada de importante. Molhou, claro que molhou, tem, molhou. Tem 700 coisas importantes aí na hora. Tipo o quê? Tipo, tudo que tá na carta. Tinha informação falando de qual era o nível de perigo, já tava explicando mais ou menos qual era a missão... Tinha todas as informações aí, a gente só falou com o cara e confirmou as coisas. Ah, não. Coroa cobra. Exibição pública no Museu da Índia. Ah, lembra nós que na Bolívia, vocês isso? Pegaram informação do Val também, né? Do Val do Rio. Sim. Vocês tiveram essa informação do Val ali. Que tem pontes, né? Tem pontes e alguns quilômetros. É o único lugar que tem por muitos quilômetros e é atravessável, né? É. Bom, uma dúvida. Enquanto o Lemon tá lendo ali, se atualizando. O texto é responsabilidade e adesão para membros... Hã? Não, é... Eu só preciso trocar. Em vez de turma de alguma coisa, eu preciso trocar por, tipo, treino de alguma coisa mais formal, porque é um termo jurídico. No lugar de turma. Como que é a frase? Termo de responsabilidade e adesão para membros não sócios, a turma de treino, a turma do vôlei, no caso, só que é treino de vôlei, alguma coisa assim, tá ligado? No lugar de turma. De adesão para membros não sócios... A turma de vôlei da associação, blá blá blá. O que ele tá falando? Não tem nada a ver com o jogo. Continua lendo aí. Cara, é outra coisa, é trabalho. Dava por equipe? É. Equipe? Então, não sei. Porque pelo que eu entendi, é o que eu tava falando com o Piqueira, tá ligado? Ele falou: turma fica muito informal. Equipe fica um negócio profissionalizante, que não é o caso. Participantes do programa esportivo? Participantes do projeto, pode ser. Do projeto esportivo? Participantes do projeto. Coloca o projeto esportivo pra ser mais deliberado, né? As informações. Porque senão o projeto fica vago. Por mais que tá falando que é um negócio de bolha, mas pelo menos é projeto esportivo. É um projeto esportivo, deixa eu ver. Projeto de treinos. Isso aqui a princípio não tem nada a ver. Esportivos. Ou do projeto de treinos de vôlei, pode ser também. Acho que não. Aí, beleza, pra ser específico mais não. Projeto de prática esportiva? É. E aí, entre parênteses, pode deixar como descrito, é só vôlei? É. Aí coloca a modalidade vôlei, pode escrever. O do projeto esportivo com a modalidade de voleibol. Modalidade sendo assim, com o projeto esportivo sendo a modalidade vôlei. Algo nesse sentido aí, eu queira saber. Ou você. Basicamente eu. Ah, então é isso. A gente tá montando uma equipe de treino lá na Nipro, tá ligado? Vai ministrar aula de vôlei. Pra juntar. A ideia principal é tipo, trazer mais gente pra, pra jogar, que acabe possivelmente virando um sócio, e juntar uma grana pra tipo, reformar quadros, cara. Entendi. É uma coisa de gays, né? Então, como você tá fazendo? Entendi. Gay é o que você faz com, quando você dá um pênis. Porque joga vôlei. Eu não preciso nem falar mais nada, né, mano? Joga vôlei e tá com esse bagulho na boca. Nesse bagulho na boca, mano. Tá um viadão. E Lemon tá ali, ó. Eu não paguei por isso. A carta que tá na cabeça. Paguei por isso, é foda. Cara... Aqui, gente, a outra carta a gente devolveu pro cara ou não? Não, é tudo nosso, o cara morreu, mano. Tá embaixo aí, tá embaixo. Não, tá. A outra carta aqui. O cara que... nesse momento tá comendo grana pro cara. Raiz. A gente aí. Entregou pro cara, essa aí. Entregado. Então não tá aqui com a gente mais. Não, mas vocês têm informação, não tem nada demais. Eu deixo com vocês, isso é de vocês. Isso daí é vocês que anotaram no caderninho. Tá tudo bem. O que você tinha dito? Prática esportiva o quê? Modalidade esportiva? O Tom 10 segundos, igual eu, esse aí. O que você pede pra mim? Alguma coisa de prática esportiva. Participantes, né? De programa esportivo. Não, prática. Projeto. Projeto, programa. E aí você pode colocar entre parênteses modalidade de vôlei. Sendo a modalidade de voleibol ou vôlei. Fim da aula. O Jeff tá saindo agora. Vai chegar próximas 9. Que bom que você leu as mensagens no grupo. Eu li agora só. É por isso que eu disse pra você pra gente começar. Tá olhando. Galera, é isso? O Levão tá relendo lá ainda? Não, calma. Primeiro ele tá fingindo que ele sabe ler. Tá, beleza. Já me atualizei aqui. Desse coisa aqui. A gente tá junto ou a gente tá separado? Vocês estão juntos na cabana. Nós estamos juntos na cabana. Já entregamos as coisas. Já entregaram as coisas. Tem quatro médicos lá. Fora o cara que a gente recebeu aqui. Tem duas enfermeiras, que é da Caduceus, e dois médicos. Na verdade é uma enfermeira e uma médica, um enfermeiro e um médico. Tá. Da Caduceus. De restante tem mais uns. Não, mas é assim, o chefe lá que a gente quer o cara chefe de conversar de vocês é o Arturo. Não, o chefe de vocês ali, da Caduceus, é o Rafael Gomes. Isso. Que é o médico. Tá, esse cara aí deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, ó. Não tá aí, ó. Tá aqui, ó. Não, vou anotar. É, não, o Dr. Gomes tá aqui na carta. Ah, tá ali? Tá. Foi porque a gente entregou a carta. Cadê o lugar de anotação? Não tem um lugar que a gente não tem. Ele é um homem magro de óculos, tá? Ele é a ficha. Você vê que ele é bem sério e ele anda com um terço, com uma cruz no pescoço. Então, a pouca conversa que vocês tiveram, vocês repararam que ele é bem católico. Rafael também. Gomes é o chefe do daqui. Sim. Chefe do acampamento. Positivo. E ele sabe sobre esses ocorridos aqui. Sobre essa múmia e tal. Vocês ele é da Caduceus. Não, mas ele é da Caduceus. Ele é da Caduceus, mas vocês não sabem se ele sabe. Qual é a outra médica aí? A outra médica é a doutora Ana Ri, A-N-A-H-I, Ana Ri Salvatorelli. Já é mais jovem essa. Também, ela é médica também. Ela é médica também. Certo. Os enfermeiros ela são quer médicos. Muito... Ela quer muito ajudar vocês. Vocês reparam que ela quer ajudar vocês bastante, tá? Ela tá bem disposta. Ela acaba seguindo alguns momentos que precisa de ajuda com vocês. Ela dá mais atenção Ótimo. Que os outros. Quem é outro? O outro é o Sérgio. Sérgio Lorenzi. Esse é enfermeiro. Esse é enfermeiro, tem 52 anos. Também não... Vocês pegaram informação dele. Que ele saiu de lá. Vocês queriam saber por que cada um se juntou tal. Ele foi o único que falou. Ele saiu de Nova York. Porque ele pediu ajuda pra vocês. Que ele também tá pra ajudar. No que vocês precisassem. Aparentemente ele tá muito entre o Felipe e o Jeff de acompanhar. Ele deve ir pra uma máfia italiana de Nova York. Então foi um jeito dele fugir de lá. Tá. Isso vocês... Assim, você falou pra ele? Você falou pra ele? Então isso você sabe que ele... Ele também desconfiava algo dos soldados. Foi ele que deu esse point pra ele ir lá falar com os soldados. Tá. E a outra enfermeira? E a outra é Helena Barrai, que é a viciada em remédios inicialmente. Ela chega em vocês e ela começa a observar e encarar vocês. Beleza. Eu vou lá falar com o Rafael, então. Tá bom. Vai sozinho. Vou lá procurar ele. A princípio eu vou só. É assim, eu vou estar olhando aqui o processo. Tipo assim, vamos supor que eu peguei um mapa aqui e eu tava olhando o acampamento. Aí, como eu sei onde a gente andou e tudo mais, a gente andou sempre junto ou não? gente andou em alguns momentos separados. O gordinho foi, separou, é isso? Separou, teve uns momentos. É, hora que você não, mas soldado. Só pra fazer a ronda. Foi tudo dentro do acampamento. Não tinha ninguém saiu. Ah, você não saiu do acampamento. Não, ninguém saiu. Por dentro. Todo ninguém mundo. Saiu. O Jeff foi fazer outras coisas também lá, a Tamires, mas tudo dentro do acampamento. É. Ninguém a gente saiu. Chegou a sair pra ver a questão do rádio. É, aí saiu todo mundo. Sim, é do rádio que vocês falaram com o cara explicou que é Caduceus, não era isso? Eu li o texto. É pela manhã? Pela manhã. Tá. 7 horas da manhã, mais ou menos. Isso. Ao primeiro momento, depois de eu ter tomado um café e vamos supor. Vocês se reunidos? Relembrado aqui as coisas. Eu vou levantar e eu vou ficar. É de manhãzinha? 7 horas, mais ou menos. Eu vou ficar um tempo tipo, aqui fora. Vendo a movimentação. Eu quero ver como é que funciona a logística do acampamento. Quer olhar em algo em específico? Por enquanto não, só não. Quero entender como é que funciona. Tá. Tipo, se os caras... se os soldados rondam, se eles ficam olhando alguma coisa específica, se eles dão atenção a um ponto... Soldita. A gente já sabe disso. Eles fazem incursões para uma direção específica. Sim. Tipo, o acampamento em si, eles estão um pouco se fudendo. Eles não estão lá... Tá, eu vou esperar eles também voltar. Eles estão lá só pra inglês ver. Mas basicamente aqui é o acampamento. Aqui é uma direção no meio da floresta. E é a direção que vocês falam após o rio que provavelmente esteja ligado a isso daí. Que é basicamente na direção daqui, ó. Que eles, aliás, onde que tá? Local aqui da é batalha. Eles estão vindo na direção da batalha. Então, tipo, a gente tá aqui... Eles estão pouco se fudendo pro acampamento. De tempo em tempo sai um pelotão pra cá. Tá. E volta outro pelotão. Tá nós quatro aqui. O personagem Juneta tá aqui junto ou não? Juneta não. Tá. Então eu vou pra fins de jogo é só nós quatro. Só nós quatro. Tá. Eu vou. Vamos interagir com o Jeff ou não? Tá, vou interagir com o Jeff. Então. Eu vou abrir um cantinho lá. Tá. Dá um bochecho. Vocês vão sentir um odor de uma bebida. Forte. Esse é alcoólatra, né? Não. Mas que a todo tempo é o mesmo cheiro. Ou seja, é uma bebida que eu tomo sempre. Aí eu gosto. Que é? Rum? Vodka. Aí eu escovo o dente. O cara faz gargarejo com vodka. Puxa, né? Gosto. Aí eu viro pra eles. Senhores. Vocês têm algum plano? Acharam a mão, meu. Esse é o objetivo. Eu quero saber um plano para isso. E ó, tá seguro ali, não tem guarda. Imagina que a gente tem que. Eu tô falando. Às vezes desce dois ali pro acampamento e volta pro voo, se ficam ali olhando, porque é uma visão periférica. Mas imagina que a gente vai ter que explorar o local para saber como é que é as condições e onde que a gente vai poder achar algo. Não, mas não temos direção da onde ela fica, certo? A princípio. Direção da batalha. Temos sim. É tudo que a gente sabe. A sua memória deve ter lhe falhado. Cerca de... Não, mas a gente passou um point, tipo, o local em específico. Cerca de 3 km a oeste do acampamento. A oeste do acampamento que a gente tá. Então, mas a gente não sabe se esse 3 km, que é aqui basicamente. Exato. A gente não sabe se é um não, dos aí ciclos. Não dá coisa, né? Ok. Como é? 3 não... km. Ele dá uma ideia de que tá mais ou menos. Mas esse 3 km a oeste é o local da batalha ou é o local onde fica o templo? É o local onde supostamente tem algo que a gente precisa. E teve a batalha do Paraguai com a Bolívia. Aí, tá? O ponto é que é na direção da batalha, seja lá o que for. Então, tipo, a gente estima pelo mapa que não é muito preciso, porque teoricamente, pelo desenho, essa curva de... Ah, não, é isso mesmo. Esse aqui é o mapa do local da batalha, tá ligado? Ela ficaria por aqui. Não, o centroide do círculo ficaria aqui. Isso, tá ligado? Entendi. O sim. Ponto, qual que é? Como a gente não... A gente sabe o quê? Que dessas 12, 17 marcações, 18 marcações que tem no mapa, 5 são os tais signos que a gente tem que encontrar. Só que a gente não sabe o que significa, quais desses são, e não quais sabe são se, verdadeiros tipo, e por quais exemplo, não são. Supondo, tá? Imagina que essas que estão riscadas são as que os caras já ticaram e falaram, aqui não tem nada, mas não dá pra saber. Tá ligado? A gente sabe que tudo isso tá aqui, ó, nessa região. É o que eu tô entendendo. Provavelmente deixa eu. Nós estamos em onde? João! A sua analogia provavelmente está correta. Esses locais escassos devem ser pontos que já foram verificados, na minha visão. Então, a pergunta é, o quão furtivo você consegue ser, John? Minhoca, mano. Bem medíocre, exatamente 50. Então, meu plano já não vai dar muito certo. Assim, eu posso tentar. Não, eu acho que não vale a pena arriscar, porque teria que ser muito para que valesse a pena. O quão... Vamos dizer assim... Disposto. Ó, 50 é um número bom, né? Não, mas é que você falou bem medíocre. Eu estou presumindo pelas suas palavras. Eu sei medíocre que 50 é mediano. Bom desse coisa. Entendeu? Mas isso, a minha visão é que você precisaria ser muito bom. Assim, eu não sou. Eu não sou nenhum ninja. Mas eu com certeza estou acima da média de todos vocês. Sim, sim. Meu treinamento militar faz com que eu me camufle fácil. A minha ideia é que você fosse sozinho. E em adicional, eu roubei umas tintas de um desses soldados que vai me ajudar com camuflagem no mato. Ou pelo menos eu espero não ter que agredir o Everton, porque se não ajudar em nada. Os senhores têm uma ideia? Eu tenho então, uma ideia inicial. Se ninguém tiver nada, eu vou expor a minha aqui. O que eu tinha pensado era, primeira coisa, a gente vai ter que pensar tanto na entrada quanto na saída. Pra saída, a gente vai conseguir um avião depois de um dia de dado um sinal. Só que a gente não vai ter um dia no campo de campo aberto com eles. Dois dias do que a gente pediu já. A gente já pediu o avião. Eles pediram ontem, então provavelmente vai chegar amanhã. Tá, minha ideia qual que era? No caminho, a gente tenta descobrir qual que é a rota que esses caras fazem, porque com certeza é a rota mais segura, sem que eles nos descubram. Em algum ponto nessa travessia, a gente rouba um barco, porque o nosso avião vai vir pra cá, ele não vai vir no acampamento. Então, com o barco roubado, quando a gente for escapar, a gente já desce sem que eles percebam a gente, ganhando tempo de viagem para encontrar o nossa saída daqui. Estando ali, primeiro a gente vai ter que interpretar algo relativo a esse mapa. Eu acredito que esses soldados que estão indo e vindo saibam de algo. Problema, eles não falam nossa língua. Em off, eles não falam mesmo, né? O cara falou. Um falou, os mas cara é boliviano, né? Não. É, os bolivianos não falam inglês. Não. E mas o cara que estava infiltrado, ele falou, ele chegou a comentar se os caras entendem inglês e estão miguelando ou eles não falam comentou, mesmo. Na verdade, não comentou. Tá. Só que você acredita e vendo e tal, provavelmente eles não devem falar mesmo. Eles são bolivianos e são dali do Picutu, então vão aprender inglês. Se tiver um ou outro, mas você não sabe. Tá. Mas tem tradutores ali. Tem tradutor, vocês sabem disso. Precisaram de palavras, tem tradutor. A minha teoria qual que é relativa a esses bichos? Não dá pra saber se eles falam a língua que o corpo deles. O corpo que eles invadiram. Ah, e só lembrando, não tem essa informação. São três equipes. Tá? Não era duas, só te corrigindo agora que eu tava lembrando. São três equipes que fazem essa patrulha. Vocês repararam isso nas trocas de pessoas, que são pessoas diferentes. Essas três equipes são compostas por. Uma pessoa aparentemente meio que um líderzinho, um patamar a mais, um sargento. Mais seis soldados e mais dois cães. Tá? Essa é a composição da equipe. Então, no total são oito pessoas, vamos dizer. Sete pessoas. Dom! Au! Caralho, Dom! Sete pessoas e dois cachorros ali. Que é as patrulhas, Dom. Tá? Vem cá, filho. Sete pessoas e dois cães. Tá. Deus. Esses caras aqui não são nossos amigos, esses soldados, certo? Não, pelo contrário, são nossos inimigos. Qual que é a sua profissão mesmo, Tamirão? Arqueólogo, prazer. Tá. John, eu vou precisar que você fique um tempo ali fora. Ok. Posso saber o motivo, pelo menos? Sim, sim. Eu preciso que você verifique se esses soldados sempre são os mesmos ou se eles vão trocar de tempos em tempos. São três tropas que se revezam de tanto em tanto tempo. Sim, mas a tropa é a mesma. Sim. Então eles se conhecem. Sim. Então não daria pra você ir infiltrado em teoria. Teoricamente. Eles vão não. À noite? Sim. E durante o dia, né? Eu já vi isso aí na sessão passada. Não, de tanto nesse em tantas tempo, horas eles fazem uma troca. Tem uma hora então, exata. Uma equipe vai, uma equipe volta. Às vezes uma vai às 6 horas, uma então, fica 6 horas fora e troca por uma que fica 7 horas. São 18 pessoas que ficam ali, em teoria. E 6 cães. Ou só eles levam os mesmos dois são cães? São 21 pessoas. São três sargentos. São três sargentos, seis soldados. Não, mas o sargento não consegue se disfarçar. Porque eles são os líderes. Ah, não. Teria que ser um dos soldados, em teoria. É. São 18 atos. Uma coisa teoria, importante, assim. Tá? Só relembrando. É, você conseguiu ver apenas o rosto de um, e o cara falou que existem os serpentes ali, né? Que a gente falou que você não acreditava, não sabia saber. Então você não sabe também se os seis são serpentes. Você viu em um. Você não sabe se os seis são homens serpentes ou se são apenas bolivianos soldados que eu estão acredito ali. Que só os sargentos sejam. A minha ideia é o seguinte. É... O que você viu não era sargento. Tá? Hã? O que você viu não era um sargento. Ah, não era? Não, era um soldado. Okay. É que você não sabe. Aí você começou, né? Depois você foi pra indagar se às vezes eles são infiltrados e tem sargento, tem coisa. O que vocês atiram, o que você atirou e lembra daquilo era um sargento. Era um sargento. A minha ideia seria o seguinte: tem um cara que é infiltrado, certo? Pelo menos. Então, é, tinha, cara, né? Porque teoricamente ele falou que não sobreviveria à noite. Esse cara, ele tá. E já arrastou pra cima. É. Ele não sobreviveria à noite? É, ele disse isso. Ele passou essas informações porque ele achou que ele ia morrer e ele precisava passar logo essas informações. Isso. Ele tava sentindo que ele tava pra ser descoberto. E ele não tinha como fugir. Então ele largou essas informações com a gente e voltou com um cigarro na mão. Na teoria, a ronda dele chega na madrugada, que é o horário que vocês chegaram. Então... Ah, ele foi já? A gente vai descobrir quando ele voltar, só se ele tá... Se ele voltar. Tá, então a gente tem uma... Ah, então eu já de novo no que eu ia pensar, pensei. Como uma frase estranha um plano. Esse coisa. Tá, os cachorros, eles são os mesmos dois cães ou são seis cães? Felipe, faz um teste de... Não mitos é percepção, é o quê? Sempre esqueça aqui, velho. Ah, no mínimo é armas de fogo. Isso, deve ser armas de fogo. Joga armas de fogo, é pra descobrir se o cão é o mesmo. Não! Quanto, tem um canil ou... Tô zoando. Não, encontrar não. Aqui. Mas é, não é percepção, é o quê? Encontrar. É o quê? Encontrar. A segunda fileira... Ó, tem 50. Só precisava de 32 e eu já passava. Tá bom. Cara, não são os mesmos cães. São cães diferentes. Mesma raça, ali, vamos supor. Não. Eu quero saber se o time leva o mesmo cão. Tipo assim, ó. Não. Eles têm três grupos de cães. Stones tem três grupos de cães com dois cães. Três grupos de rondas diferentes. Extintos, tá. Todos diferentes. Eu preciso. O Jones. Sim. Eu vou precisar que você verifique pra mim se são as mesmas pessoas que levam os cães sempre. São as mesmas pessoas ou os cães vão de os cães saem sozinhos. Eles acompanham ao lado. Ah, não tem coleiro. Não tem. Os cães não têm guia. Eles acompanham a patrulha e provavelmente atendem aos. São treinados pelos sargentos. Isso, eu preciso que você verifique quais são esses comandos. Eu posso tentar, mas a menos que eu veja algum deles. Sim, é essa a ideia. Ou se você não ver, eu preciso que você tente simular algo para que ele dê algum tipo de comando. Faz um teste, Felipe, só pra vocês entenderem. É, ele quer falar, fala o plano, e aí a gente conversa sobre o plano. Só pra vocês entenderem a minha 18. Ideia. Tá, cara, pra você, eles não falam nada dos cachorros. O tempo que você ficou e viu, eles saem andando ali, só vão andando. Às vezes se um vai um pouco mais devagar, eles vão dar uma assoviada, igual que chama qualquer cachorro de rua, ele acompanha, mas nunca ouviu falar, nem em boliviano, nem nada. Tá. Ou não são os mesmos caras, então, que levam sempre. Não, não é assim. Não, eles não vão com guia. Só pra você entender, então. Eles acompanham pelo tanto. Eles são treinados pra acompanhar. Provavelmente, ótimo. Um ou mais ali tem como instruir o cão. É, isso você não sabe. Não, é, provavelmente. Pensa que eles são soldados como se fossem soldados da rainha. Não, mas é que os soldados geralmente servem a alguém. Não. Se eles não servem a ninguém, é melhor. Isso, mas pensa assim, eles são como se fossem... Tô falando no grupo. Como se fossem soldados da rainha que tem todo o perfil. Eles começam, eles param, fazem a pose e andam. Esses caras, eles só não fazem a pose, mas eles... Basicamente, eles chegam no local, que eles ficam lá em cima nesse patamar. Às vezes desce um ou outro pra andar um pouco ali, só pra falar que eles estão fazendo uma ronda interna, volta ao patamar, eles ficam lá observando de cima. Dá um horário ali, quando chega outra, eles saem, só se cumprimenta, sai, fala algumas coisas, provavelmente passando o relatório da noite, aí vocês não sabem o que eles falam entre eles. Saem, o outro fica lá no lugar também. Fuma, desce um, pega uma comida, uma bebida, continua comendo, faz isso, essa é a ronda assim que o John conseguiu perceber, tá? Isso ele passa pra vocês. Tá. A minha ideia de plano é o seguinte: os cachorros estão aí por algum motivo. Eles farejam algo em específico. Provavelmente. Então a gente teria que, em teoria, levar eles. O que torna fácil porque eles não são atrelados a um dono. Eu acho que é exatamente o contrário. Se eles são instruídos a acompanhar um pelotão e suas demandas, provavelmente eles são muito bem instruídos para não acompanhar qualquer outro. Sim, mas aí a gente, como não são pessoas específicas, são turnos e não é alguém marcado, em teoria ele não haveria problema para eles seguirem a gente, se a gente, desde que a gente tivesse como um pelotão. O que eu acho que dá para ser feito é um pouco diferente. E se esse acampamento aqui, ele é da casa dos seus? Esse pessoal, ele não sabe nossas ordens, não sabem nossos intuitos. É isso, né? A informação que vocês têm é essa. A gente pode simular que, por conta dos feridos em batalha, a gente está sendo convocado um pelotãozinho nosso até lá. Eles vão ter que guiar a gente. Nesse meio do caminho, a gente vai saber exatamente a rota que eles usam. Não, a rota que eles usam a gente já vai saber. Tá, mas pensa assim, a gente vai saber a rota. Eu não quero saber. A gente vai saber o que eles fazem nesse meio do caminho. Talvez a gente descubra o que. A gente vai descobrir o que eles fazem quando o cara voltar. Sim. Sim, mas vamos presumir que ele volte. Se ele voltar, a gente em teoria já tem essa informação. Vocês vão esperar até anoitecer ali então. Desse curso. Tá. Seria o melhor. A minha ideia não é sair agora. Desse curso. Aí a minha ideia é o seguinte: a gente vai precisar de algum jeito levar os cães com a gente. A rota nós já sabemos. Por quê? Então, e com eles eu acho que é o único jeito de levar os cães. Não, eu creio que não. Eu acho que a gente conseguiria levar fora porque eles não são, como eu disse, eles não são atrelados, eles são treinados para fazer uma rota específica com um pelotão. Então não tem ninguém que tipo assim, esse cara é o meu dono. É diferente, por exemplo, do cara, um policial. Com o policial o cara treina com o cachorro. Então ele recebe ordens do cara em específico. Então, tipo, se o cara fala, senta, ele senta, os caras comem junto, os caras sentam junto, os caras brincam junto, os caras treinam junto. Então ele é atrelado a uma pessoa. Esses cachorros não. Eles são atrelados a um pelotão. Então se eu soltar um cachorro aqui e o pelotão começar a andar, ele vai andar com o pelotão. Não importando quem é o pelotão. Okay. Certo? Então essa é a ideia. Então a gente, em teoria, a gente só tem que simular o pelotão e ele vai só fazer. Lembrando que os dois cachorros, eles não. Os cachorros, ele tá com um único pelotão. Aí tem mais dois cachorros no segundo e tem mais dois cachorros sim, no terceiro. Sim, mas isso é indiferente. Não, só pra trocar que eles não trocam os cachorros. Então você, nunca aconteceu de um cachorro de um pelotão sem querer ir pro outro. Não, sim. Tá? Só sim, pra ajudar. Normal, ok. Isso aí sem problemas. Nesse coisa. A minha ideia é, de alguma maneira, pegar os cachorros. Se você puder verificar se há algum tipo de comando, algum tipo de familiaridade que o cachorro tenha com algum específico ponto. Se não, ótimo. Tá? Isso, é essa a minha ideia. Então a gente precisa levar os cachorros. A rota, a gente não precisa saber exatamente a rota. Por quê? Porque se eles fazem a mesma incursão dias a dias, os rastros são nitidamente. Seria bem simples pra gente seguir esse tipo de coisa. Porque eles batem todo dia nessa mata, 24 horas por dia, sim, 7 dias por semana, 3 pelotões a cada, sei lá, 6 horas por dia. Ou 7 horas por dia, vamos dizer assim. 8. Entendeu? Então, é bem marcado onde eles estão. A gente não precisaria ir com eles em específico. Tá? A minha ideia não é ir com ninguém. Por quê? Porque 6 caras armados, se der algum problema, se eles quiserem fazer alguma coisa, a gente é mais fácil. A minha ideia é ir solo. Nesse quesito aí. Tá? Então é bem simples. Ah, o que eu faria? Eu precisaria que você fizesse uma. Prestasse atenção nesse local com relação aos cachorros. E eu preciso que você faça uma ronda só para verificar se os astros realmente são nítidos. Fácil de seguir à noite, tá. Se tem alguns pontos, em algo específico, para se tornar viável a nossa incursão sem a senha deles. Beleza. Tá? Eu vou fumar um cigarro. Isso. Paralelo a isso. Lugar, né? Eu vou lá fumar um cigarro, vou ver a rota. Eu preciso que você converse com o Rafael Gomes. Que é o chefe do acampamento. Eu preciso saber a relação que o acampamento tem com esses caras. Se eles são pagos, se eles não são, se esses caras tentam sair, se chegam feridos pra cá, se eles mandam pessoas pra lá, pra batalha, pra ajuda. Saber como funciona a logística. A ideia é a gente arrumar uma desculpa pra que a gente possa sair sem os soldados. Mas a gente pode sair sem os soldados. É, pelo que o Gordinho falou, não, porque os caras contêm a gente. Não. Desse coisa. Não, a gente pode. A gente pode sair tranquilamente sem os soldados. Sem os caras? É, só que eles vão estranhar a gente seguir a rota deles. Não. Por que eles vão estranhar a gente seguir a descobre rota deles? Descobre como funciona o coisa. Imaginei que ia. Não, é exato, é de você imaginou. E eles não, irem, então vamos pro vozes da sua cabeça. Vamos verificar. Vai lá, eu preciso que você fale. Porque a gente já saiu do acampamento. Quando a gente foi usar o rádio, a gente saiu do acampamento. É, tem razão. Fomos num local lá em cima. Eles estão cagando pra nós. Exato, eles estão cagando pra gente. Ótimo. Então os caras já estão. Foda-se a gente. Isso, eles têm a missão deles e a gente tem a nossa. Tá, não então é relacionado. Então por que os caras estão aqui? Teoricamente, eles protegem o acampamento de uma invasão dos outros candangos lá de quem que é? Paraguai. Do Paraguai. Tá, então verifique se a gente consegue levar dois caras que sigam, alguns caras que sigam as nossas ordens pra gente montar um pelotão. Mas eles não falam a nossa língua, a gente tem que levar um tradutor junto então. Sem problema, vê se você consegue com o cara. Então, todas essas dificuldades, tente resolver com o Rafael, que ele é o chefe. Não, o tradutor tá a nosso dispor se a gente precisar. Então pronto, menos mal. Então verifique só se é uma coisa que os caras pagam pra eles, se eles estão aqui pela vontade, se a gente pode mandar. Se a gente amanhã quiser mandar os caras embora, a gente pode. Não podemos. Se a gente. Mas é certeza? É, até porque nós somos uma ajuda humanitária aqui e eles são o exército daqui. Então a gente não manda neles. Eles estão aqui protegendo a gente. Então, mas se a gente não quiser mais a proteção, quiser colocar caras nossos aqui, por exemplo. Eles não vão sair. Desse coisa. Mas é certeza que eles não vão sair? São ordens do país dele. Pensa que faz sentido. Acontece. A Caduceus, só pra só relembrar. Então não faz sentido eles não seguirem a gente. A Caduceus é uma organização. Não faz sentido. Eles estão aqui pra proteger o acampamento. É uma organização humanitária. A Caduceus é uma... Sim, mas se a gente quiser, por exemplo, contratar 10 soldados pra matar os caras aqui, nós podemos contratar os caras, matar os caras aqui e foda-se. A gente pode contratar pessoas, mas não necessariamente os caras vão deixar de ficar aqui. É, só relembrando o que tá acontecendo. Existe uma guerra, a Guerra do Charco, que tá acontecendo, que é Paraguai contra Bolívia, certo? A Caduceus, ela ajuda várias coisas do mundo. Então tá tendo outras ações do mundo inteiro. E vocês são a equipe que foram designadas pra essa guerra atualmente. Além das outras pessoas que estão ajudando. Aí, pensa que é uma cidade. Pensa assim, você tá indo pra Rincão. O acampamento que a gente fala, pensa que é Rincão, lógico. Pequenininho, vai. Pensa que é Bonde de Andrade. Várias casinhas no lugar. E a gente chama acampamento porque a Caduceus foi e montou algumas coisas pra trazer alguns feridos da região da guerra. Então, soldados... Então aqui vem Paraguai e boliviano. Não, só boliviano. Vocês estão ajudando o lado da Bolívia, como deve ter Caduceus do lado do Paraguai. Vocês não sabem. Só que foi informado depois, por que vocês estão aí? Quando vocês descobriram que, na verdade, não é só ajuda humanitária que vocês fazem. Vocês estão ali por causa de coisas que destroem a humanidade. Tá. E aí vocês foram enviados nesse local, porque um local próximo existia um furo, uma bomba, alguma coisa, de um conflito. E aí vocês descobriram da noite interior, tudo aquilo que eu falei da deusa. Então, na verdade, os bolivianos, eles são a proteção, porque eles são soldados da cidade, do vilarejo. Eles são bolivianos. Se vocês quiserem trazer 15 mil soldados de fora dos Estados Unidos, vocês podem. Mas vocês têm que esperar chegar, vai chegar o avião, tem que ver se consegue. E não tem por que um soldado ficar ali, porque os bolivianos estão ali. Então, os soldados americanos ficam ali, mas os bolivianos também vão ficar ali. Ia ter uma exposição que dava um time gate pra gente. É a festa, que é o que estava também escrito na exposição do outro sigilo. Não, mas é na Índia aqui. Não. É, não, a exposição ali. Não, a exposição do sigilo ali, né? No... Isso, mas isso é outras coisas que então, vocês começaram a debater sobre sigilo, essas coisas. Mas a festa é o Festival da Sonhadora que vai ter daqui uns dias, né? Que é o que vocês falaram que os aldeões, eles bebem muita coisa, tem as ervas, conta história, orações e tudo. Calcutá. É da cidade da Madre Teresa. É Chile, né? Calcutá? Sei lá. Calcutá é Paraguai, não? Não sei, não. Né? Calcutá é a capital do estado de Bengala Ocidental, na Índia. Na Índia. Acertamos bem. Tá logo ali, ó. Só geografia nossa tá boa. Então, em teoria, isso aqui pra mim não é útil. Vocês chegaram a mostrar isso aqui pra eles? Pra ninguém. Então. Porque é assim. Se vocês não forem mostrar, eu vou lá mostrar pros caras. Você tem que entender uma coisa assim, ó. Não necessariamente a missão dos caras é a nossa. Sim, mas os caras são da coisa, não são? Isso. Existem cinco mas, níveis tipo assim, da Caduceus. A gente também era da Caduceus e a gente não sabia de nada disso. Você, não, tudo bem, mas a minha ideia é que vocês eram nível 1. A maioria das pessoas da Caduceus são nível 1. Nível 2 é o que vocês são agora. Vocês têm um pouco mais de informações, vocês sabem que já não é uma ajuda humanitária. Não, tudo bem, sim, eu só tô querendo dizer que... Vocês não sabem o nível que a pessoa é, porque não existe, não tem... É isso que eu quero saber, eu quero descobrir qual é o nível que os caras são, se os caras sabem alguma coisa sobre isso, se ele já viu algum... Tá. Porque assim, quem entregou isso aqui foi um cara da Caduceus. Não. Desse aqui, não foi não. Um soldado infiltrado? O soldado infiltrado que entregou, que era da Caduceus, mas ele não tá ali, ele só foi infiltrado, tá? Só pra você entender. esse soldado, ele conseguiu essa informação e passou diretamente pra vocês porque o Felipe conseguiu no social sim, e descobriu uma coisa. Mas ele é da casa, o soldado era, é um filtrado isso. E é da casa do Silvio. Só que esse soldado... Isso, mas vocês não sabem se o chefe, que é o médico da sua pergunta, ele tá ou não e os enfermeiros também, você não tem ideia. O único que você tem a certeza... É o Gomes. Não, nem ele, você nem sabe. Ele. O único que você tem a certeza, que era um nível mais alto, era o Ursini, que era o que morreu quando vocês começaram, o doutor, que ele ia falar pra vocês e ele tomou o tiro bem na hora. E esse soldado, você não sabe se esse soldado, ele acabou pegando esse mapa e descobriu, porque viu a mesma coisa que o Felipe viu na cobra e começou a investigar por si só, ou se ele também era um nível 2 igual vocês e tinha essa informação a mais. Só que o soldado não tá ali, você só tem esses... Não, o Dr. Gomes, ele é da Caduceus. Ele é... Os quatro que eu te falei são da Caduceus. Então pronto. Só que você não sabe o nível. E o nível não existe assim, tipo assim, você chegar... Ah, você é o quê? Ah, eu sou engenheiro-chefe. Ah, eu sou júnior. Não existe isso. Os caras também não avisam como... Não, tudo bem, tudo bem. Você vai ver informações. Os caras sabem da Caduceus. Os quatro caras, os médicos. Dois médicos e dois enfermeiros. Na teoria, eles estão ali porque é uma ajuda humanitária, eles se candidatam, é sem fim do caminho. Mas eles são da organização. Eles são, esses quatro isso. São. Mas não é pra gente mostrar isso pra qualquer pessoa. Não, tudo bem, a gente vai mostrar pros caras da Caduceus. Não, não, pra qualquer pessoa da Caduceus, meu bem. Não, se você. Eu vou explicar. A minha ideia é mostrar. Se vocês não têm alguma outra ideia, eu vou lá falar com eles sobre isso. Por que você vai mostrar? Pra ver se eles sabem alguma coisa. Mas aí você pergunta o que eles sabem que é a Caduceus. Você não mostra essas coisas. Não, eu vou levar e em algum momento, se for propício, eu vou mostrar. Dessa coisa. Se vocês não quiserem, se vocês não tiverem alguma outra ideia melhor. Se tiverem alguma outra ideia melhor, me digam. Pior que eu não tenho, na verdade. Se não, a minha ideia é essa. Se fosse pra falar com alguém, eu falaria com a malucona, que ela é fácil de matar. Não, eu vou falar com o Dr. Gomes, porque assim, o Dr. Gomes, ele sabe da nossa. E ele deve ter um nível profundo. Por quê? Porque aqui cita ele. É. Tá? Aqui cita ele e ele fala sobre a nossa organização, tem um trabalho cumprido desde o acampamento. Então ele provavelmente vai saber que tem um Q a mais aqui. Entendeu? Porque a carta é destinada a ele. Sim. Entendeu? Agora, se vocês não tiverem alguma outra ideia, vocês falam, não, eu acho que a gente devia ir por esse caminho aqui. Beleza. Senão a minha ideia é levantar informações com esses caras aqui. O gato só é evado porque tem energia. Não, é que ela é abusada, ela vai... Eu tô vendo. Vai te encher no saco. Entendeu? Porque ele sabe... Tipo assim, esse cara sabe que a gente vai fazer um trabalho extra. Aqui. Sim. Tá? Porque tá escrito. Ele e a sua equipe tem um trabalho importante a cumprir nas redondezas do seu acampamento. Então a gente não veio aqui pra isso. Não é uma boa. Entendeu? Mas a decisão cabe a vocês, que eu já não tô ali. Tá? Então, aí, por favor, entendam. Ah, você tá fumando, né? Estendam aí, fumando, a equipe, o seu apoio e hospitalidade. Tá, vou deixar vocês debaterem enquanto isso e vou passar pro Felipe. Entendeu? Vamos lá. Eu tenho certeza que o pessoal das motivações nacionais eu trouxe muito isso. Ponto. Vou fazer a escola do que o Lemão falou. Tipo, então, tentar dar uma pelo olhada. Que a gente já conversou. Com, a gente já foi conversado ali, com esse cara. Tipo, sim, o Jeff já abordou por exemplo, se eu consigo localizar mais algum dos homens problemas, lagarto. Entendemos a gente que alguém que já um perdeu bastante sanidade. Sim, ela, é isso que eu tô dizendo. Ela tem que contar. Mas é difícil. Um isso. Mas eu acho assim, não é interessante a gente mostrar essas coisas pra eles. Você tem 50 e pouco. Pra mim é interessante. Eu acho completamente viável. Metade? É da minha visão é 100% fiável. 100% fiável, você pegar uma parada que, nada. Tipo... Você se lembra que na noite... Não era pra eles saberem e mostrar pra eles. Da luna, não, em teoria não é pra eles saberem. Eles sabem que fazer um plano e eles vão fornecer apoio. Se fosse pra eles saberem, eles teriam recebido a mesma missão que a gente. Não, mas a função deles aqui é outra. A função deles é ajuda humanitária. E se eles soubessem mais, era pra eles terem essa missão também. Durante esse processo, talvez eles tenham percebido algo. Você só você perceber algo, você pergunta. Você não mostra informações dessas. É por isso que eu já tô deixando claro. Começa a observar, mas eles também não ligam muito a sua presença ali. Eu não mostraria. Se você tiver outra ideia que você possa fazer, esse é o momento. Então daqui a um tempo eu vou lá com eles. Pra mim, eu não falaria mais com os caras. Mas você tem outra ideia? A minha ideia é ir a campo ver. Se quiser ir você e o Jeff a campo, não faz sentido ir eu e o Jeff a campo, Rodrigo. Ele tem que ir pelo menos o gordinho. Inicialmente foi treinado pra acompanhar os soldados. Vai os três. Você não sabe se ele identifica por trás. Eu tô com roupa dele. Muito bom dividir o grupo. Você tá com a sua roupa normal. Aí não é D&D aqui. Soldado aposentado. É um terreno complicado. Eu imagino que só você é o médico se der algum BO. Se você está com medo, aí você me espera, então. Continua sentado ali do lado dos outros, mas ele não se movimenta. Você vê que aparentemente assim, ele responde mais essa galera pelo tempo que você fica ali. Aí existe uma diferença muito grande entre medo e raciocínio lógico. Sim, na minha visão, é completamente viável pra acompanhar os quatro. Você acha que é porque eles estão com uniforme? Claro, no meio de uma guerra, alguém ali no meio. Que não, se você, mais, se você for com o pelotão. Não sabe porque eles não eu não vou com o pelotão. Se os caras já são. Não, mas uma guerra é inviável, eu sou lá ou não. Pra se envolver algum par. Eu sou inútil. Com o pelotão não faz sentido a gente ir. Ainda mais que a gente sabe que eles são os cobras. Não todos. Não importa, a gente não sabe quem é e quem não é. Então, a partir do momento que você não sabe quem é e quem não é, você vai começa a entrar na só que você sabe que não é. Isso que eu tô dizendo. Você começa a querer entrar na mata. Eu acho viável. Você começa. Ali, ó, senhor! Adeus! Você não levar tudo bem, é só uma ideia. Não, a gente nem fala o idioma daquilo. Ô, olha fazer eles. São cachorros dos guardas. Eles são treinados, independente que o Felipe não viu. Senhor, nenhum comando. Vamos esperar ele voltar. Não perigoso, muito perigo, é. Bum, Não poder entrar ali. Pelo que eu vi dos lagartos. Cara, você não entendeu nada, mas o bum, você colocou. Ah, entendi. Acho que... Pelo que eu vi dos lagartos, eles pareciam ser mais ou menos empáticos assim do que esses caras. Tipo, por exemplo, o lagarto não parecia trocar ideia nesse caso aí. Faz um teste, cara, de inteligência difícil, tá? 12. Tá. Cara, na verdade, o pouco lagarto que você teve uma proximidade, que você descobriu que era lagarto, você não interagiu com ele a ponto dele falar alguma coisa. Ele estava se portando como esses outros soldados. Mas assim, se você visse aquele mesmo cara e tentasse puxar o assunto, você... tiraria essa, fazer esse tira-teima pra ver se realmente é isso, tá? Então assim, lá no fundo você fala, cara, pode ser que esse não seja um por tentar interagir, porque o resto ficava mais sério, olhava e ignorava. O único que na teoria foi tentar puxar um solto alguma coisa foi outro, porque quando você ofereceu cigarro, os caras meio que cagavam, né? Mas assim, aí você olha pro chão mesmo ele te chamando, né? Se você quiser entrar no tempo. Mas, cara, não dá pra ver rastro e marca de nada, selva total. Selva, selva. Eu vou entrar só um pouquinho. A hora que ele vier atrás, eu vou miguelar, tipo, mijar ali só pra... Fingir que eu entrei só pra mijar. Tá. Que eu aproveito e vejo a trilha. Você vai entrar o quanto? Uns 5 metros, 10 metros. Tá. Você vê que ele fica chamando, você olha, vai olhando pra trás, você vê que eles ficam olhando. Aparentemente não aparece avançar. Mas mesmo você andando, você não vê trilha. Mato, mato, mato, folha espalhada, grama, raízes. Começa a ficar uma mata muito fechada e densa, bem úmida ali, tá? Você até acha estranho, sem sobrevivência... O que mesmo? Mata. Você acha até um pouco estranho pelo clima ali ser úmido essa mata, até aquela sensação de umidade, lugar seco. Mas você vê que eles falam algo, não sabe se era não vai ou é perigoso, enfim, você não consegue entender, só entender o que existe. Sim. Você anda mais uns 5 metros, uns 10 metros ali, você só um caminho, você já não tem mais a visão em si deles, cara, mata, som de bicho, grilo. E nada de rastro dos caras. Rastro, sem rastro, cara. Quer fazer um survive? Pode fazer um survive, mas faz survive é um quinto. Por um. Eu vou gastar um de sorte. Pode gastar. Caramba, quanto que é o seu survive um quinto? 10. Eu tirei 11. Ah, valeu. Se você já tinha gasto, apaga. É, lembra que todo mundo recupera 10. 10 por sessão. Ah, é? É. Então eu tô com 44, né? Tinha gastado 4. Cara, você começa a olhar, você começa a revirar as coisas, você olha. Pra você é muito diferente das matas que você tá acostumado, né? Porque, puta, você tá numa floresta basicamente tropical, né? Só que você começa a olhar, a ver, você começa a puxar, você não vê um rastro em específico de onde a pessoa passa. Mas você vê um único, aparentemente. Só sobrevivência, eu passei, eu posso riscar, né? Pra poder upar depois. Pode. Tá, mas aparentemente você vê um único caminho. Que seria fácil de um ser humano passar ali. O único caminho, por mais estreito que seja, mais denso que comece a ficar aquela mata, mas seria o único caminho que você consegue, cara, olhando pro lado. Aí você vai ali, anda um pouco, aí você começa a ver, você fica ali uns 10 minutos, uns 10 minutos não, mas uns 5 minutos, vai pra frente, volta. Praticamente você escuta uns barulhos às vezes. Não consegue identificar mais algum animal, como se fosse um lobo guará, esse tipo de animal que a gente tem aqui. Okay. Só que, cara, você falou, cara, esse caminho aqui, se eles vão pra esse lado, é por esse caminho. Tá. Se ele sai de alguma outra coisa, eu já não sei, porque não dá pra identificar pegadas, mas esse é o caminho que ele segue reto. Ok, a hora que eu sair ali da, do mato, que eu voltar ali pra rua, eu vou subir o zíper assim. Você vê que os caras. Vai ter tomar cura, vai embora! Você vê que ele começa a gesticular e não fala nada. Eu não paro de fumar um cigarro. Você vê que ele foda. Tipo assim, meio que. Aparentemente parece que é até que um pouco. Não só autoridade, mas um pouco preocupado. Falando que é perigoso, ali tem guerra e tal, tal. Okay. Beleza, é isso que você. Vocês, e aí? Como que vai ser então a distribuição? Pelo advogado. Você vai esperar? Não, você vai esperar também. Mas a minha ideia é: se ele for demorar muito, eu vou lá falar com o Dr. Tá, Gomes. Ele vai demorar. Ó, vai demorar mais de uma hora. Ele vai demorar uma hora ali, porque. Ah, não, tá tranquilo. Tá, ele vai esperar. Você vai esperar? Vou. Nesse eu tempo também. Voltar. Cara, você vê chegando, não exatamente daquele caminho de reta, um pouco mais pro lado, mas até então, às vezes desvia do mar e tal. Há uma outra patrulha, você vê os cachorros acompanhando ao lado. Não aquele cara não tá ali, provavelmente como ele é da patrulha da noite. Eles passam, só faz assim. Só, nem fala nada, só. Eles conversam entre eles, você não entende puta bolufas nenhuma. E cara, conversa ali de um minuto e pouco, aí. Na hora que eles estão passando. Você vai tentar olhar? Não, vou. Primeira coisa, eu vou tentar olhar. O que rola? Mesma coisa, percepção difícil. 8. Tá. Cara, você olha. Não. Passa um. Olha que engraçado. Passa um. Ele te cumprimenta também. Ele te cumprimenta, ele olha. Ele meio que faz alguma coisa com o cachorro. Parece que o cachorro tava parando ali, cheirando você. Deixa eu ver o cachorro cheirando. Por que você olha pra tentar tirar o cachorro? Não tirar o cachorro, mas sabe? O cachorro, você vê que ele brilha. Aquele mesmo brilho que teve na pessoa que você viu. Eu já esperava já. Ok. Um desses cachorros. Esse eu já esperava. Passando, você não viu nada. Você vê que até uma fala com o cachorro sai um pouco, aí o outro sai. Aí esse último que tá, era o último da feira que fez isso. Aí tinha um cachorro cheirando assim, normal, quando passou o primeiro também tirou. Mas esse, quando você olhou, você viu que ele, como se estivesse olhando assim, cachorro, brilhou ali uma parte do focinho e continuou andando. Cara, quando eles estão passando por mim, eu falo uma parada ofensiva qualquer em inglês. Cara, você vê que eles... Só pra ver se alguém vai... Tá. Vai, tipo, esboçar uma reação pra sacar se... Aí você passou um teste de percepção, você viu, cara, todo mundo olhou com uma cara de caguei, não entendi. Ok. Ok? Então, mas aí você vê que eles falam um minuto, aí uns apontam alguns lugares e tal, você não tá entendendo. Sua experiência de combates. Provavelmente eles estão passando, como foi essa patrulha, sua história de patrulha de vigia e tal, vamos tal. Aí outros falam alguma coisa ali apontando pra selva. Provavelmente tá apontando que eles estavam fazendo alguma coisa. Elas saem e as outras ficam. Beleza. Aí eu volto e passo os pés. Eu fico. Basicamente não tem uma rota tranquila, mas. Deixa eu. Da direção que eu. Olha. Analisei, só tinha uma possibilidade. Eu ataco ele, bola de fogo. Bola de fogo, eu tenho tá maior com, você, tá com ele ali, cara. Eu ataco ele, então. É do macaco. Essa arma que o gordinho tá. Ele, todo mundo viu ele pegando? Sim. Depois caiu do macaco. Beleza? Se possível, depois eu quero dar uma analisada. Tá. Bola de fogo. Ela explode. É só porque eu vejo que eu tenho aquele instrumento esquisito, sabe? Na verdade, eu jogo, ela tá amarrada na mesa de dinamite. Ó, cuidado que se explode. Isso aqui é a banana que o macaco comia? Bola de fogo. História de chama. Eu acho estranho não ter uma marca de pegadas. É, então. Sendo que é algo que eles fazem. Exatamente. Bastante tempo. A única rota que eu encontrei que nós conseguiríamos passar era uma estreita. Estreita, porque eu digo, tipo, de não, passar um mas por vez. O problema não é achar uma rota. E não havia marcas de pegada, marca, talos, tipo, de folha quebrada, nada impossível. Do jeito. É um pelotão com 8 pessoas, 2 cães. 24 horas, 6 dias. É. A questão da marca, só pra enfatizar isso daí, cara, é uma selva, tem galho quebrado, tem coisa, mas tem marca de piso ali, de pisar. Não, eu sei, mas tipo, a grama vai estar pisoteada. É isso, é um nível claro. Uma porque, carpida tipo, isso, no meio. Isso, não. Não é nítido. Então, aí, é por isso que ele tem, ele é treinado nessa parada. Você não viu nada de estranho nisso. Isso te achou estranho, mas é um caminho. Isso. Só que esse caminho, foi o que eu falei, ele é um caminho que pensa assim, tem um monte de mata e ele é caminho reto. Como se tivesse quase chão batido ali. Que é uma estradinha. Trilha. Então já existe essa trilha formada. Aí ele só tem que abaixar em galho. Você vê que o por exemplo, no horizonte é uma mata fechada, nada, certo? Não precisa fazer mais a nada. A umidade é alta. É pra terra, mas deixar pegada. Porque a terra não é seca aí. É. Pra você, essa trilha, do jeito que você tirou, falou, cara, pra mim essa trilha ela tá perfeita. Ela é a única trilha, por mais que seja estreita, ela não é um negócio que tá deixando. E se estão deixando marcas, ou eles devem estar apagando na volta, você não viu e identificou isso daí. O que eu acho mais provável é que talvez exista outra rota. Então, mas se eles vão sempre pela mesma direção, é viável eles usarem o mesmo caminho. Sim. Militarmente falando. Sim. Talvez. Você poderia falar melhor. Não, mas pela certeza, minha ideia, mas pra talvez... você deixar rastro, você deixa um lugar só. O ponto é, eu não tive muito tempo e nem condição de avaliar. Mas eu entrei em um local e procurei, onde eu achei que era. Você não foi lá dentro? Eu entrei coisa de 10 a 15 metros. É pouco. Teria que pelo menos 1 quilômetro aí. É, o problema é que tinha manitos me seguindo e começaram a berrar. Não tem problema. Você tava aí quando ele falou dos cachorros, as coisas? Eu queria ver a patrulha. Vou no banheiro, então conta pro Jeff o resumo que vocês esconderam. Basicamente a gente só tá conversando até agora, mas o que já foi adicionado à nossa pilha de informações é que os cachorros também são metamorfos. Não são só os humanos. Eles... O que mais? Só, né? Eu vou contar meu plano. E os homens peixes? Eu tenho uma ideia de plano. Você é detetive, né, Jeff? Uhum. Tá. Se ninguém tiver um plano, eu tenho um plano para fazer. Então eu tenho algumas coisas que eu preciso descobrir para que a gente faça esse plano. Desse... Em teoria. Depois de ter recebido esse aqui. Desse aqui. Você sabe quantas vocês são? Tá, então você recebeu isso aqui também. Vocês lembram de ter pego isso aqui? Lembro. Tá, beleza. Desse então qual que é meu plano específico? Em teoria, esses caras não impedem a gente de sair. Uhum. Pelo que o pessoal falou. Porque vocês usaram um rádio longa e eles deixaram vocês ir de boa. É. Os cães, por eles levarem os cães, em teoria os cachorros conseguem farejar algo que a gente não consegue. E a gente confirmou agora que esses cães, em teoria, têm contato até com eles, porque ele modificou nesse coisa. A minha ideia é, de alguma maneira, levar esses cães nessa incursão. Eles vão sempre na mesma direção. Então eu pedi pro Gordinho verificar se existe uma trilha que eles seguem sempre, para que a gente possa seguir essa trilha sem eles. Porque a minha ideia não é ir com eles. Lógico. Gente, vocês estão conversando? Certo? Bate alguém na porta de vocês. Levar esses dois cães. Deixa eu só voltar aí uma coisa rapidinho. Vou voltar. Depois. É a minha ideia levar esses dois cães, porque esses cães não respeitam alguém específico. Eles fazem coisas pré-determinadas. Como assim? Se o pelotão sair, eles vão seguir automaticamente e vão fazer o que eles têm que fazer. Eles não são tipo treinados militarmente com tipo o cara. Um robô, tipo um programa. Isso! Exatamente. Então, em teoria, é mais fácil de levar ele. Uhum. Tá? Baseado nessas informações que o Gordinho trouxe, na volta, a minha ideia é, de alguma maneira, levar esses cachorros, fazer uma incursão seguindo a trilha deles, tá? Eu pretendo falar com o Sr. Gomes, que é o líder, para ver se ele consegue nos ajudar com isso aqui. Certo. Tá? Eu só preciso perguntar, você como detetive, você chegou a ir nesses casebres em ruínas ou não? Não. Não. Você acha que é uma boa verificar? Eu tinha conversado com o pessoal da equipe médica. Isso, a minha ideia é ir lá e descobrir se eles conseguem nos ajudar com relação a isso. É uma boa investigar os que estão em ruínas. Isso, assim, como você perguntou se você é um detetive. A sua habilidade é crucial aqui. Sim. A minha é uma merda. Então, eu queria ir, mas eu não posso ir aí, porque eu não vou achar porra nenhuma. Provavelmente vou perder só o teste, entendeu? Tipo, às vezes tem alguma coisa lá, vou falhar no teste, não tem nada, volta, perco a informação. Teoricamente, eu só não fui aí ainda por uma questão de tempo. Certo, não, beleza. Então, o meu plano é justamente esse. Aí se você tiver algum plano, ou algum outro plano, alguma coisa a agregar, a minha ideia é essa. Desce aí. Desce coisa. Então a princípio eu vou lá falar com o Gomes. Mas a sua ideia então é a gente levar os cachorros pra ver pra onde que os guardas vão, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos então qual é o plano exatamente? Não, a princípio essa é essa a ideia. Okay. E aí, lógico, depende de como eles forem, vai ter improviso, porque eu não sei o que tem à frente. Mas a minha ideia pra achar o local é, se eles estão tentando achar o local, em teoria eles já demarcaram alguns lugares que são, na minha opinião, o que tá arriscado em caneta aqui é o que eles já descobriram que não faz problema. Alguém bate nenhuma. Na porta agora. Vê que coisa. Com licença? Pois licença. Não? Bom dia, bom dia. Quem é? Vocês verem que é o doutor. Qual Rafael, deles? Rafael. Gomes. Gomes. Gomes! Tudo bem, tudo bem. pessoal daqui da aldeia tá querendo saber se vocês vão participar do festival. O festival ia acontecer daqui 2 dias, mas se vocês repararem, parece que o tempo tá meio chuvoso, como se parece que vai chover, né? Então, eles querem saber quem vai participar, porque eles juntam comidas e essas coisas, faz toda a festiva deles, enfim. Mas por eles se organizarem. Provavelmente vai ser hoje à noite. Quem atendeu a porta? Ele só abriu. A barraca. Ah, ele bateu e abriu? Ele falou, com licença, ela falou, tudo bem? Aí ele abriu. É pano, Rodrigo, é uma barraca de pano. Aí ele abriu, falou isso pra vocês, tô precisando de mais alguma coisa também, desculpa. Com certeza vamos participar do festival. Não, tô ok. Fico feliz. Vai ser bastante interessante. Não, é bem legal. A uma oportunidade única de conhecermos as pessoas. Sim, fico feliz. Saber como podemos ajudar mais. Fico feliz. É, vocês precisam de mais alguma coisa, gente? Vocês estão... Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tá. Bem, eu estou indo lá na ala do hospital ali. Mais uma coisa. O senhor está muito ocupado, doutor Gomes? Ah, eu vivo ocupado, né? Sabe como que é? Tem alguns minutos para falar? Tenho. Aqui mesmo? Não, vamos caminhar. Eu dou uma olhadinha pra esse, pra ver se alguém faz alguma objeção de eu não ir nesse momento. Tá bom. Vou pegar um café. Gostaria de um? Pode ir na frente onde o senhor vai estar na ala? Eu espero você na frente do hospital. Beleza. Eu vou... E ele sai, tá? Tá. Eu vou levar comigo. Isso aqui não tá mais com você. Não tá com você. Eu vou pegar isso aqui pra levar. Bom. Se não alguém fizer uma objeção. Nenhum. Tá? Então eu vou pegar isso aqui pra levar pra ele. Senhores, vou conversar com ele pra ver se eu descubro algo. Precisa de uma arma? Você já tem. Você já tem uma, tá? Você me deu a Fire Breath, tem né? Tem alguma coisa específica? Você vai querer utilizar essa Fire Breath? Não. É porque só cuidado. Você não sabe como ela ativa, tá? Sim, mas é que eu tenho uma perícia. Eu posso ver isso depois. Eu perguntei pra ele porque ele ficou ele vai em ruínas e alguma coisa, se ele quiser essa aí. A minha Fire Breath está aqui. Ótimo. Beleza, perfeito. Como está machucado? Ah, vou sobreviver. Curado. Cadê a ficha dele? Ele está curado. Tá. Só presumimos aqui que o que está marcado é o que não atualizado. Não... Eu estou morto. Ah, ok. Oh, recupera 10 pontos de sorte aí. Não sei se como você está de sorte, mas... Presumimos que isso aqui, então, no caso, são coisas que ele já verificou, certo? Presumir. Sim, mas presumimos. Temos pode que ser um problema. Nós temos que ter um ponto para poder partirmos de uma dedução. Se não cair nada do céu a informação, temos que investigar. Concorda? Sim. Nossa, desculpa, como é o seu nome? Nate. Ir nas ruínas ali, verificar se há algo. É, eu vou dar uma investigada geral nessa. Ele vai na onde? Deixa eu... A ruína? É, os casebres que são tantos jogos ali. Dizer, eles vão sempre para a mesma direção, porém não há uma trilha. Aqui, o que é estranho. Certo. Geograficamente, o que existe nessa direção para onde eles vão? Em teoria, o Val. Mas em teoria, presumimos que esse centro seja esse ponto, devido à marca do... Sim. Certo? Então aqui seria o coisa aqui. Não sei se por causa que seria baseado em sacrifícios de corpos humanos, guerra, morte, sacrifício, gera sangue, e por aí cria-se algo. Sim. Entendeu? Mas é o que eu disse, presumo que essas áreas aqui que eles demarcaram sejam áreas que eles já fizeram. Entendeu? Já estão, sobraria essas outras áreas aqui. Precisamos dar um jeito de entender o que significa essas letras. Sim, mas eu não tenho o que fazer. É por isso que a minha ideia é falar com o Sr. Gomes. Porque ele sabe que nós estamos aqui com uma reunião extra. Sim. Eu não sei se ele sabe disso, mas talvez ele indique alguém que você saiba. Eu tenho uma caneta, alguma coisa assim que eu possa escrever no braço. Eu vou pegar alguns desses símbolos aqui e vou copiar no braço. Algum específico? Sim. Arruma uma caneta. Vai ser essa cobrinha aqui. Esse outro que também é uma outra cobrinha. Eu fico olhando pra ele. E esse que é vocês veem isso acontecendo. Ele fica com uma caneta. Eu acho que ele tá doidão, mas tudo bem. Eu rasgo um pedaço do maço de cigarro. Eu desenho todos os 3 símbolos. E entrego pra ele. Você vê que ele te entrega um papel de maço de cigarro também. Beleza? Deixa eu ver o símbolo. Com todos os símbolos. Tá. Qual remédio ele tomou? Eu acho que todos. Ah, um médico que curou ele foi a enfermeira, não foi? É, lembra que você tem os comprimidos da enfermeira, os brancos lá. Ah, tá, isso explica muita coisa. Fique de olho nele. Próxima vez que você for tomar, um você moe com o cabo da faca e cheira, e o outro você toma. Fique tranquilo. Ah, ele é um medicamento. Ele é alcoólatra também. É outro. Ah, são 2 alcoólatras. 2 alcoólatras. Beleza. Vou lá falar com o Dr. Gomes. Vai ter alguma coisa pra fazer, Nate? Eu devido a essas informações de como tá. O que eu vou fazer é dar uma olhada. Primeiro lugar. Quer ir comigo ou não? Nessas barracas. Tá. Eu prefiro não, já que eu sou contra o que você legal. Vai fazer. Fazer uma investigação ali. E depois, sobrando o tempo, vou expandindo minha área de busca ao redor. Não. Sozinho? Eu não entendo. Eu acho que sozinho. É, você vai sair pra mata. Não. Mata? É você mata. Não, ou você tá falando não, dentro da campanha? Não, nunca foi uma beleza. Democracia. Tem umas campanhas que estão quebradas. Legal, legal. É uma sim, democracia. Sim, ainda assim. Acho que é bom certo. Você ir junto. Beleza. Que aí ele vai se atentando a você e você vai limitando. John? Já que isso é o que te incomoda. Vai fazer algo específico? Eles vão conversar com o doutor? Não, eu vou conversar. Ele vai, pra saber. Eles acho que não vai. Você não vai, então? Eu perguntei, mas ela falou que não vai. Então, só você vai eu. Com o Nate? Ou não, o Nate ele vai nas barracas em ruínas. Eu sei. E ele vai... É isso aí. Então. É, dá lá. É que assim, eu tentei extrair o melhor do que cada personagem conseguiria fazer. Tipo, Survivor, Investigate... Eu vou seguir a cara do alemão, eu vou andar alguns quilômetros. Você acha que eu sou social? Social? Não, mas eu acho que você que em teoria, sobre esse tipo de coisa aqui, você teria mais conhecimento do que eu, por exemplo. Pra saber se o cara tá mentindo ou não. Tá. Mas como você não quer falar, joga, cara, joga que sorte pra mim. Sorte? Como é que funciona? É o que você tem de sorte atual, eu testo. 2. Tá. Bom. Caralho, muito bom! Eu sou uma máquina, meu parceiro. Você vê. Supa um gordinho! Supa trintinho, quer dizer. Você passa um tempo. Assim, eu acho que ele cheirou a tinta que ele tá escrevendo no braço. Você passa um tempo, o. Dimitri, né? Dimitri. Isso. Não, então, exato, passa um tempo. O cara falou pra você jogar o tempo. Nossa. E vai começar a mestrar pra mim. Chupou uma bengola, né? Você passa um tempo. O cara é um animal. O cara dele, só vê o cara fazer um teste. Eu vou fazer um castelinho de carne aqui. Passa um tempo, né? Você vai lá, você vê ele parado na frente com um copo, provavelmente, de café, soprando ele. Aí ele vai se aproximando a você. Pois não, Dimitri. É, vamos andar. Quer andar? Sim. Vamos andar. Ele sai andando assim. Ao caminho do acampamento normal. Mas ele sai ao redor? Eu vou. Aparentemente ao redor. Eu vou sentindo mata. Tá, ele vai meio que sentindo mata. Você vê que você começa a afastar ele e fala, opa, melhor a gente voltar, vou ficar aqui em volta. Os caras fazem alguma coisa? Os caras lá? É. Faz um teste de percepção, que no caso é... A minha ideia, eu não quero ir na verdade encontrar. Na mata, eu só quero encontrar. Testar uma coisa aqui. Encontrar, tem que testar? É. Fudeu! É só você tirar um, igual eu tô fazendo, mano. É, eu não vou nem jogar, fico consigo passar, não vou nem ver quanto eu tenho. Não. Nossa, 99. É um erro crítico, tá? Cara, no que você observa, olhando pra trás... Ver se eles estão te observando, né? Porque a sua ideia não era essa. Você olha, não vê nada. Só que quando você tá voltando pra olhar pra direção ao norte... É, eu ainda estou indo isso, na direção. Só estou olhando pra outra direção. Aí você olha pra ver se os caras estão olhando. Isso. Você olha, você vê uma cobra. Parece que é o seu caminho embaixo te acompanhando. E o rosto dessa cobra, ele lembra um pouco de um rosto humano. Não um rosto normal. Faz um teste pra mim de sanidade. Sanidade? Sanidade. Onde que é o sanidade aqui, trinteira? Sanidade é ali do lado em cima, mano. Tá. É normal o teste? Normal o teste. Não. Falhou? 83. Tá. Cara, e aí se lembrando daquelas coisas, daquilo, perde um de sanidade. Ganha quanto? Perde um de sanidade. Ganha um nabo na bunda. E ganha um de mitos de Cthulhu, tá? Então você perde um permanente e ganha um de mitos. Um mito de Cthulhu? É. Beleza. Você quer falar alguma coisa? É o mesmo. Isso. É. Você quer falar alguma eu coisa? Eu dou um pulo pra trás, eu assusto. Não. Antes disso acontecer, você quer falar alguma coisa em específico? Com quem? Com o doutor? Quero. Tá. Você marca aqui na frente. Não. Você falou essas coisas com o doutor. Está lá. Tá? Você fala isso na sua cabeça que você quer falar. Eu quero perguntar pra ele. Só onde eu vou perguntar assim, esses caras. Vou verificar se esses caras seguem a gente só um minuto. Isso. Porque a minha ideia é explicar pra ele que eu tô saindo do coisa, da mata, pra testar essa parada. Entendeu? Tudo que você falou, você lembra que você falou. Certo. Mas quando você tá um piscar, é como se você tivesse blinkado no tempo e você está na sua cabana novamente, tá? Qual cabana? Na que vocês conversaram na reunião. Certo. Na sozinho? Sua... Sozinho. Na sua cabeça, tudo que você falou, oh, esses caras estão saindo e tal, parece que você conversou com ele. Eu tenho certeza que eles não seguem a gente. Você não consegue lembrar das respostas e dessa conversa. É como se você tivesse desmaiado e acordado, certo? Eu estou tomando algo muito forte. E aí você lembra de você estarem andando, você fazendo essas perguntas. Mas você não lembra das respostas do Dr. Gomes com você. E aí nesse piscar de dedo, como você dorme e acorda. Você acordou, você está na sua cabana ali, você vê que já não tem mais ninguém. Você olha para fora. Você vê ele andando por algum lugar mais alto distante ao longo do caminho. Você foi pra mata. Você não vê ele inicialmente. Certo. Você foi. Eu vou falar com os tradutores, Trenton. Tá. Cara, e você vê ela conversando com algumas pessoas. Tudo bem. E você está na sua cabana. Beleza. Tá. Eu dou uma olhada assim. Bom, já sei, anotei alguns. Bom, eu sei que os caras não seguem, temos passagem livre. Beleza. Mais alguma pergunta que seria muito importante? Desse. O que, que eu vou saber? Eu quero saber assim, até quando os caras me limitariam a eu andar sem os caras me barrarem? Sem os caras começarem a xingar que nem os caras xingam o gordinho, sabe? Mais alguma outra? Desse coisa. Não, aí dá nada mais sobre os guardas. Aí eu só ia perguntar sobre a Caduceus. Tá. Você, Dimitri, tem livre-arbítrio pra decidir as respostas. Tá. Você não se lembra. Você lembra de te perguntar, você lembra dele te falando, mas você não lembra. Você não consegue lembrar aquela cena. Beleza. Tá? Beleza? Beleza. Tradutor. O tradutor é uma boliviana. Tem ali, tem umas duas pessoas que são tradutoras. Tá? A Anahi, ela fala um pouco também, mas bem pouco, mas ela consegue saber às vezes se a pessoa tá mentindo ou não, demora um pouco, mas ela fala. É a única entre vocês que também fala. Anahi é a médica, a médica, né? Mais nova. É, que fica grudando, quer ajudar. Você já tá bem animada. Anahi ela não é aquela não é a doidinha. Não, essa é a rica, é a herdeira. Herdeira. Herdeira. Essa é herdeira. Você com joias, perfume, tudo, mas por mais que. Mas aparentemente ela não conseguiria falar com você ali, porque ela, puta, ela tá fazendo as coisas é médica. Então médico, só ela e o Gomes, e era pra ter o Ursini ali, né? Vá com Deus. Mas tem a outra tradutora que te indicaram ali, falou, não, pode falar com ela, que não tem problema. Primeira coisa, 30, eu quero olhar do jeito que o John falou que ele olhou pra galera pra ver se eles eram as naguinhas aí. Jogo. Cala no John. Mas tem que subir lá perto deles. Isso, eu vou até lá. Vai lá, faz um teste difícil aí. Difícil é metadinha, né? Sim. É encontrar, é isso? Encontrar. Ali. Você não observa nada, tá? Tá. Cara, aquilo... Na sua cabeça, você acha que ele tá usando... É, mas né? Vai que, né? Mas você sabe. Olha, você olha até pro cão que ele falou depois. Né? Você fica perto do cão, você vê se abaixa o cão sentado, você vai lá a mão, você vê que ele não esboça nem felicidade, nem alegria, ele fica quietinho, desce, você passa a mão, se tiver, você nem se disfarça. Cara, você olha, volta a olhar, abrir a boca e olhar pra dentro. Assim. Tá, com um cão normal. Cão normal. Ótimo. E eu vou até o tradutor, então. Beleza, o nome dela é Sabrina Dias. Ela está ali, bom dia. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Como passou a primeira noite? Passamos bem até para um acampamento de guerra, até que foi tranquilo. Você vai acostumar com ele. Achei que teria mais tiros. Ele é bem arrastado, mas você entende. Uhum. Que ela consegue. Em que posso ajudar? Me fala uma coisa, Sabrina. Você fica geralmente só no acampamento? Ah, sim, nossa função é ajudar o acampamento. Só no acampamento. Sim, não podemos sair daqui. Ah... Interessante. Mas você conhece bem a região, já que você é daqui? Conheço. Bem não, mas conheço sim. Por quê? Posso ajudar em algo? Não, o pessoal falou que tem uma ponte pra atravessar o rio. Você sabe mais ou menos onde é? Como é? Deve ser próximo ao Val. É, sim, atravessa por outro lado, onde está tendo esses problemas das guerras, né? Acredito que atravesse até um caminhão, se precisar. Ah, então é uma ponte bem segura, sim, até. Sim. É, segura. Na guerra, você sabe como é. Mas sim, daria pra vocês atravessarem esse rio tranquilamente. Acredito eu, né? Não sei, faz tempo que eu não vou lá, mas não acredito que não tem problema, assim. Porque quando vem os feridos, algumas coisas, eles trazem em pequenos caminhões, né? E tem que passar pelo Val. Sim, então, sim. Fazia alguns dias que os últimos caminhões vieram aqui, né? Acredito que uma semana, na verdade, mas mesmo assim, eles têm que passar por lá. Os guardas, você sabe se vão até lá? Não sei. Você eles conseguiria? Não, eles não são muito de conversar conosco, né? Eles são aqueles meio jeito deles ali. Mas devem ir, né? Porque, na verdade, eles são soldados, não são guardas. Os soldados. Devem ir, sim, porque eles soldados são. Então, eles atravessam ali. Você conseguiria perguntar pra eles se está em boas condições e como é que tá a questão da guerra lá, já que eles vão pra lá? Não vou ter prometido, mas posso tentar. Se você puder perguntar pra eles, claro. Seria bom. Mais alguma coisa? Não, acho que por enquanto é só isso. Fique feliz. Se puder ajudar, quiser conversar com alguém, uhum. Se quiser me acompanhar e eu traduzo ali momentaneamente, não teria problema. Pode ser. Então vamos. Você vê que ela anda ali e tal. Ela vai cumprimentando o pessoal, cumprimenta ela tudo. Ninguém daqui fala espanhol, né? Não. Espanhol sim. Não, daqui? Ah, não, da gente sim, da gente sim. Eu falo também. É que ela não. É que o idioma daqui não é espanhol. Agora ali. Esse que é o problema. Ela sobe. ela chega pra alguém que aparentemente você não. Parece ser o líder ali. Uhum. O que é pra perguntar? Então, gostaria de perguntar. Você vê que ele sobe também assim. Cumprimento. Assim, pergunta primeiramente como que tá a questão da guerra lá, se ainda tá tendo muito confronto. Pergunta como que tá a situação lá pra frente. Você vê que ela fala, ele disse que a guerra deu uma boa cessada, não são vários meses que está correndo. Okay. Mas ainda tem alguns pontos de guerra. Ok, mas não é tanto quanto estava não antes. Não, foram meses e anos atrás. Já deu uma acalmada, mas a guerra ainda existe. Não, sim, com certeza, né? E pergunta pra ele se a ponte tá em boas condições de passar, que se eles vão até lá, né? Ele disse que, lógico, pode ser que ela possa cair, mas cair se tiver um caminhão grande com muitos pesos e outras coisas. De outra maneira, somente se o rio crescer muito e destruir a ponte. Então seria segura. Caso você passe andando. Mas você quer ir pra lá? É só... Eu estou pensando na logística dos feridos que vêm de lá pra cá, né? A gente sempre precisa se preocupar com essas coisas, né? Sim. Nunca se sabe. Você é enfermeira? Eu tenho um treinamento. Não entendi. Mas alguma coisa? Não, acho que é só. Seria só pra mim ter uma noção de logística mesmo. Treino no acampamento, caso eu precise de mais algo. Tudo bem, muito obrigado. Você vê que ela vai descendo assim, quer fazer mais algo específico? Não, tá tranquilo. Por enquanto. Nate! Cara, você chega lá. Não. Você não chega lá. Você não chega lá. Você vai fazer coisa antes. Ajeito meu cabelinho, boto o chapéu, dou o meu sorriso mais largo e simpático possível. E eu vou transitando até o local vagarosamente, olhando pra cada pessoa que tá ali sorrindo. Tá? Com a manga arregaçada e exibindo esses símbolos aqui, propositalmente para as pessoas observarem. Tá. E eu quero observar cada pessoa aqui. Onde eu passar para uma pessoa, eu vou coçar a cabeça, eu vou cumprimentar as pessoas. Oi, bom dia, buenos dias. E eu quero encarar essas pessoas assim para observar a reação delas. Qualquer pessoa que reagir de forma suspeita, seja espantada, seja desconfiada, seja irritada comigo, eu vou marcar o rosto da pessoa e pra onde a pessoa vai, tá. Com quem ela vai falar. Ó, vamos lá então, no mapa, antes de jogar, vocês estão nessas barracas, ali embaixo do lado direito, isso. Qual o caminho que você quer fazer e por onde você quer transitar até depois chegar lá? Eu venho até o centro aqui, aí vou dar a volta por tudo aqui, passar por trás aqui e chegar aqui. Tá. Caminho mais longo. Tá, você quer passar por todas, literalmente todos os tipos de pessoa? Eu pergunto isso porque tem pessoas em cima do morro, que também são soldados e pessoas que estão... Não, não. Dentro da vila aqui, ó. Não, esse caminho o morro mesmo. É a vila, tá? Só pra você entender que na beirada ali em cima, onde tá escrito lado superior esquerdo, aquele quadrado que mostra escrito acampamento, alguma coisa, ali tem os morros que normalmente é onde o Felipe foi, tá? O John foi, certo, pra ver, e os soldados, eles ficam ali. Poucos soldados descem. Uhum. Às vezes dois, a cada uma hora, duas horas, dá mandada, pega comida e sobe. Certo. Então eu tô te perguntando porque se você quer subir, porque lá ficam esses soldados, não, e ficam alguns camponeses da cidade trabalhando mesmo. Ou é só lá embaixo? Não, se eu vou lá embaixo, subir eu não vou, mas vou passar bem na beiradinha aqui e cumprimentar. Os soldados? Todo mundo que tiver à vista. Tá. Faz um teste. Tô simpático, cumprimentando todo mundo. Tá. Buenos dias! Tá um teste de morte. Eu deixo você gastar, lembrando que vocês podem gastar 20 pontos de sorte por dia. Não era 10? 10 vocês recuperam. 20 vocês gastam, porque lembrei aquela mudancinha. Okay. Eu deixo você gastar 10 pontos de sorte, tá? Pra você ter um sucesso forçado aqui, tu mestre deixa, tá? Gasta 10 pontos. Pra você ter um sucesso de um negócio que provavelmente não aconteceria. Você quer gastar ou não? Claro que eu quero. Tá. 1, 2. Considere os gastos. Você. Agora eu te faço uma pergunta bem importante. Gostaria que. Sim. Um soldado visse também? Sim, com certeza. Tá. Eu tô passando aqui. Nesse seu caminhar. Buenos dias! Aqui, buenos dias! Nesse seu caminhar, você vai caminhando, transitando pela aldeia. Tá? Todas as pessoas, você observa que elas são muito simpáticas. Elas te cumprimentam, elas são pessoas que lembram muito a aldeia. Você reclama muito... da ideia dele. Cara, pois é, nacional, né? Guarani, lembra muito os Yankees de Nova York, Estados Unidos, assim, as lendas. Então você acha eles bem simpáticos, são um povo muito receptivo. Tem poucos machucados gravemente, todos te cumprimentam. Você vê algumas crianças tentando falar com você, brinque, você naquela situação. Se quiser. Pelo que você passa também, você vê os soldados, são bem sérios, tá, no espaço. Mas... Quando você cumprimenta e observa isso, um dos soldados, acho bonito esse ele observa você. Esse é bonito. Observa o símbolo, diferente. Na hora que ele observa você, você não entende o que ele fala, você não vê mudança na aparência dele, mas você sente, lá no seu âmago, no fundo, e se isso daí fosse algum tipo de escrita dessas criaturas que aí vai de você ou não acreditar, mas como você já sofreu pela sua história, sim, você acredita, ela descobriu que você achou algo da civilização dela e lá no fundo de novo do seu alma, entre aspas, você fez uma merda porque você acabou de falar que você e sua equipe estão com informações da possível busca ou do que seja dela. Você vê que ela, o olhar que ela te expressa, você sente aquilo e você sente um arrepio nesse momento. Um arrepio que naquela época, quando você via aqueles filmes antigos em preto e branco, como se fosse um susto de um dragão, alguma coisa assim, aquele arrepio de como se tivesse um espírito, alguma coisa aqui pra me assombrando, mas como se fosse algo mágico, você não consegue identificar. Mas a partir do momento que você mostra aquilo, e aquilo que você mostrou, você sente, às vezes pode ser psicológico, não te machucou, mas queimar quando ele viu, você tira, cumprimenta, você vê que ele só olha, os outros também cumprimentam, e você continua seguindo o seu caminho. Ok. Tá. Marca o rosto dele. Provavelmente era o capitão ali, o sargento, aparentemente, é o que tinha um patamar acima. O tempo todo que eu vou seguindo o caminho, de vez em quando eu vou disfarçado, uma olhada pra trás pra ver se ele permanece no lugar, se ele vai falar com alguém, se ele vai sair dali pra aprontar o... Quando você vai chegando um pouco mais distante dele e se aproximando das barracas que você está indo, você vê que ele aparentemente não está mais ali. Ok. Tá. Como tem muita movimentação, né, está de dia... Dois soldados, três soldados, enfim, descem um pouco na cidade e voltam. Mas ele não tá mais ali. Nesse meio tempo ali, que foi um prazo ali de uns cinco a sete minutos pra você ir andando mais um pouco até chegar nesse percurso. Nesse finalzinho dos 7 minutos, quando você olha, ele tá bem longe já, mas ainda dá pra enxergar, se repara olhando assim que ele não mais, está mais ali. Certo. E você chega nas barracas. Ok. Eu vou observar as barracas agora, vou fazer uma investigação ali. Pode jogar. De arma em punho. Pode jogar. Beleza. Você vai sacar a arma. Você vai ficar com ela sacada? Eu vou ficar com ela, com a mão no coldre preparada. Tá bom. Sacar, mas vai ficar beleza. A mão no coldre ali o tempo todo. Tá. Joga um teste pra mim, Jeff, então, de investigação. É um teste extremo. Encontrar, né? Extremo. Ou investigação, se você tiver. Não tem investigação. É só encontrar extremo. Porra. Extremo. Eu não sou bom em encontrar as coisas. Não, tem que virar. 15. Gasta sorte. Terá 12, vou gastar sorte. Beleza, 3 de sorte. 3. Nossa. Cara, você vê que ali as barracas, elas passaram por muita deterioro. Você não joga 3 dados quando encontrar? Alguém joga 3 dados. Alguém joga 3 dados, só se tiver buff, né? Não é o talento que ele pegou? Ah, não, aí tem que ver o talento dele. É isso que eu tô perguntando. Eu tenho talento? Eu não tenho talento, eu não consigo lembrar. Eu não tenho talento, não. Também tá louco. Eu tenho calejado. O que faz o calejado? Eu acho que deve ser resistente à sanidade, né? Alguma coisa assim. Se quiser procurar aqui o calejado. Não, não, todo mundo já perdeu essa porra. Não, é que eu não tenho calejado, viu? É, o dele é da jetpack. O meu é da jetpack. O seu era do tiro. Agora tem todos os outros. Eu também não sei o que é. Eu sou bom com outras línguas. Eu jogo 3 dados quando eu vou ver outras línguas. Bem, enfim, mas você passou, tá tudo bem, beleza. Outra, você gastou mais 3. Lembrando que você pode gastar 20 pontos, então não, você gastou mitos. Mais 3, tá? Exato. Esses escritos aí é mitos. Você observa que aquelas barracas, elas ficaram muito deterioradas devido ao tempo. Certo. Tá? São barracas, cara, de descartáveis a grosso modo, porque elas estão ali pra suprir a guerra que aconteceu há meses e tudo. Então, provavelmente um possível ataque chegou ali. Teve brigas, isso é fato, vocês já sabiam também, mas ali agora já virou um ponto mais sossegado, mais tranquilo, por isso que virou oficialmente o acampamento da região de resguarda para os bolivianos. E você vê que é muito difícil você achar algum tipo de informação, tá, ali. Porque o que era para ter ali, ou alguém sumiu, ou alguma coisa desapareceu. Certo. Tá? Mas você acha num pequeno papel... Um pequeno papel. Um nome escrito. Você não consegue identificar esse nome. Porque não tá na sua língua. Mas eu consigo pegar o papel? Consegue pegar o papel. Pega o papel, guardo. Caralho, leva comigo. O que você pega, tá? Tá naquele símbolo. Um símbolo parecido com esse. Tá? Só que não está tão. É, como que eu posso dizer? Não está tão cifrado dos símbolos que vocês acharam aí do rondel. Ele está de uma maneira que você fala, cara, se fosse os índios nativos aqui, eles que escreveram com esses símbolos. Então, se eu entregasse para algum índio nativo, provavelmente ele saberia o que está escrito. Certo. É a única coisa que te chamou a atenção. E também você também pensa assim, ou pode ser alguma coisa também que não tem nada a ver, mas é a única informação que você coleta ali. Sim. É esse papel com o nome. Algo diferente precisa ser verificado. Beleza. Imediatamente retorno pro acampamento onde eles estão, pra barraca onde a gente tá. Só eu tô lá. Né? Só ele tá lá inicialmente, mas. Já é um. Legal. A informação vai ser dividida. O tempo todo procurando aquele soldado. É o capitão. Provavelmente é o sargento ali. Sargento, alguém de patente alta, tá? Buscando com os olhos encontrar esse cara, né, no meu caminho pra lá. Mas faço o caminho mais curto agora. Vocês podem falar entre vocês as informações que agora eu vou passar pra ele, mas fiquem à vontade, você fala o que você quiser. Você vai necessariamente a algum campo específico ou não? Vou seguir, porque eu achei que era trilha. Você vê que uns falam, mesma coisa, ignora depois, começa a seguir. Começa a seguir. Quanto tempo? Em alguma. Vou tentar medir um quilômetro, vou avançar uns. Ele tá cortado? Ele tá cortado? Pelo que eu saiba, é mais ou menos um quilômetro pra chegar no rio, não é isso? Eu acho que algum dos nativos... Ô, Lemão, passa o mapa aí pra mim, por favor. Ok. Aquele, mapa? É, aquele... Não, aquele outro. Tem a escalinha do rio. Valeu. Mais importante que isso. Um quilômetro e meio. Eu saí exibindo isso pela aldeia. Uns 2 quilômetros chega no rio. Fazendo questão de mostrar o sino. Vou andar até o rio. Pra ver se alguém... 2 quilômetros, mais ou menos. Ah, que aldeão não ia gostar nada disso. Os aldeões estão tranquilos. Certo. Mas um dos soldados, provavelmente um sargento... O teste de sorte que eu fiz é pra quê? Reconheceu o índio de forma estranha. Ele é um nativo. Eu tirei um. Não sei se é um nativo. Não, tudo bem, pode ser que seja. Ele sabe o que é isso. Eu tenho um pressentimento de que... Tá, 2 quilômetros, só pra você saber, tá? Ele vai agir contra pela selva e tudo, eu tô vendo quanto tempo a gente demora pra andar e tal. Ah, deve dar uma... tranquilamente uma hora e meia, duas. É, isso que eu tô olhando. Precisa andar os 2 km e voltar. Nós temos um alvo agora. Como você tirou mas sorte, eu vou usar também esse teste um pouco. Você vai demorar umas 2 horas e meia pra ir voltar. Tranquilo. Nossa, eu já esperava umas 3 horas, mesmo. O que você quer encontrar ali? Você só quer chegar. Eu quero ver essa trilha, quero saber se eles realmente estão indo por aí. Isso, lógico, se encontrar alguma coisa, porque querendo ou não. Em 2 quilômetros, eu já vou estar nessa área aqui. É que eu tô indo daqui pra cá. Capturar ele ou mesmo. Então, se tiver alguma coisa, já aproveito. Que vai que eu consigo tirar uma conclusão sobre o que é arriscado. Tá. Ave Maria. Vamos fazer um teste agora, gente. Vamos fazer um teste agora. Ó, entre. Só rapidinho, entre você e o Felipe. Você quem? É, o Nate e o John. Ah, tá. Como aconteceram duas ações ao mesmo tempo que vão interferir na ação do outro, eu vou fazer um teste de... Quero um teste de sorte entre os dois. Uhul! Tá? Quem passar com a melhor diferença... Vamos supor, então você passou com 10 a menos, você passou com 15, você ganhou. Certo. Se você ganhar... Aí 19. 74. 74. Beleza, não você passa. Ganhou. Quando você... Ele tá supondo que quando você estava falando, eu vou sair, essas coisas, tudo, e você estava voltando e percebeu que o cara já se ligou, começou a observar vocês e saiu, o time não está mais ali, vocês se trombam no meio do caminho. Certo. Você e ele... E ele tinha falado pra vocês que ia adentrar a mata. Okay. Ah, então eu não fui ainda. Não, é que as ações são muito mais rápidas, então eu fui. Ele fez um pouco antes e tal, você juntou as coisas e vocês saíram. E nesse meio tempo que você descobriu tudo aquilo, você está voltando. Depois a gente volta o fast na conversa de vocês. Então vocês ainda não falaram, mas você está voltando e ele está saindo em direção à mata, vocês se trombam ali. John, John. Eu tô vendo isso no braço dele? Não, ele fez isso lá dentro. Você viu fazendo, né? Você viu lá que você deu, fez o papel e tal? Não, não vi, já tinha saído. O papel de cigarro. Entendeu? Que ele tava fazendo. Ah, tá, tá. Mas eu tô vendo que ele tá com a manga exposta, sim? Tá, ele tá com a manga exposta. Escolhe essa bosta, os aldeões estão limpos. Mas os soldados são suspeitos. Esconde essa merda! Aquele que é o tenente ou o capitão, ele saiu de forma extremamente suspeita isso aqui. Você jura? Sim. Não acredito. A gente não teve a conversa lá ainda, né? Ainda vocês não tiveram a conversa. Tava colado essa bosta, rapaz. Agora já é tarde pra isso. Ah, tudo bem, mas agora eles estão me vendo também. Esconde essa merda, eles que eu passe fogo no centro. Relaxa. Você observa quando ele te fala isso, o capitão não está mais ali. Eu nem tinha visto o capitão, então. Não, quando você subiu, você sabia que tinha alguém de patente. Você olhou quando você tá falando esconde, você viu que tá faltando um. Que na teoria é o capitão. Você foi visto por alguém do exército? Sim, é o que eu tô falando. Por acaso foi o capitão? Exato, capitão, tenente, que diabo ele é, eu não sei. Você reparou que ele sumiu, né? Exato. Você reparou que ele deve ter ido pra mata chamar os outros, né? Exato. E aí, você falou isso, você vê que ele vai voltando. Você... Eu já vou ali e pego mais uma caixa de dinamite. Você vai querer entrar na mata? Não mais, né? Eu vou pegar uma caixa de dinamite pra receber o capitão quando ele voltar. Você vê que ele vai lá e se vai pro lado. Vocês podem continuar conversando, vocês decidem. Ó, seguinte, os outros não estão prestando atenção a gente, né? Cara, não. Beleza, eu vou... Agora eu vou na pressa mesmo, eu vou procurar um local, porque eu sei de onde eles vão vir. Assim que eles chegarem, eu não vou perguntar. Eu vou descer fogo em todo mundo. Caralho, o gordinho é o tá. Brunão versão censurado, velho. Isso aí. Não, elemento surpresa. Acabou. Você sabe que você vai morrer. Por quê? Porque é 7 pessoas lutando contra você. Não. São 7 pessoas tomando dinamitada. Ah, você quer fazer uma dinamite. Quero falar... Não, eu tenho. Não, uma você caixa. Quer jogar uma dinamite lá. Não, eu não vou jogar. Enquanto eu tô ali, eu sei que vai levar um tempo até eles virem. Certo. Eu quero fazer meio que umas armadilhazinhas com essa dinamite. Mas você não vai falar isso pra nós, você vai só fazer. Exatamente. Mas você vai tentar esconder se fazer essa armadilha? É, ué. Tá bom. Tipo, eu quero montar essa parada. O que, que eu vou fazer, tipo... Só te lembrando, tá? Se você... Entendi a ideia. Ó, basicamente... Eles, só... Se você subir, você sabe que eles vão te olhar. Não, eu sei. O que eu tô falando não é dos que estão ali em cima. Tá. Os que estão ali em cima tá suave, são só humanos. Vamos supor que seja esse caminho. Não precisa ser, mas vamos supor que seja é esse caminho. É lá em cima. Não, eles vão ter que vir. O cara vazou, eu deduzo que ele foi pra mata. Só pra você entender. Vocês ficam na parte de baixo da, da aldeia. E existe um, um platôzinho em cima que é onde eles ficam que você sobe. Mas ele entendeu 30. Não, coisa. Mas pra ele colocar as dinamites, o único caminho, você passa o platô que tá esses caras e coloca no caminho. Então imagine que eu sou os soldados e o platô em cima do platô e o caminho tá aqui. Então, de qualquer maneira, você tem que subir... Tá, eles estão em horário de descanso agora, então? Eles, tão, eles ficam sempre ali, eles não saem dali. Ah, mas eles estão descansando. Sim, mas você sabe que se você subir e for fazer alguma coisa ali, eles vão olhar pra você. Não, eu vou até eles, então. Eu vou fazer o seguinte. Aliás, antes... Ai, eu quero ver essa cara. Ó, antes... O trem gordinho vai meter o Johnson. Aqui é o acampamento, beleza? Vai também, você tá falando que é minha ameaça... Olha aí, o cara jogando aí. Tá falando que a ameaça é ruim? Não, a ação dele foi ruim. Não, eu vou tentar resolver. A sua é ruim. A dos dois é horrível. Ó, aqui é o. Onde eles ficam. O platôzinho. Não, vai dinamitar os caras. A floresta, o caminho que eles vão. É por aqui? Surprise! Eu tenho que passar por aí. Surprise! Então, beleza. Eu vou de novo, como se eu estivesse indo pra floresta. Só que, tipo, todos eles estão ali no mesmo lugar. Tem alguns dormindo. Mas eles estão por ali. Eles estão ali. A minha ideia é qual que é? Nosso objetivo não é no acampamento, não é que. A minha ideia é qual que é? Enquanto eles não tiverem, tipo, eles estão ali moscando, eu vou, isqueira, não sei o que, distrair e, tipo, largar uma banana de dinamite meio que, tipo, numa moita, assim, ali do lado. Como que você vai acender ela? Você vai tentar esconder ela e como você vai acender? Eu sei onde elas estão. Tá. A hora que o pau for torar, eu vou jogar uma dinamite onde tem as outras. Perfeito, mola de dinamite. Tá bom. Essa que é a ideia. Basicamente, o que eu vou fazer? Nesse acampamentozinho aqui... Você fala, eu tenho uma ideia de como você podia fazer. Nesse acampamentozinho aqui, eu vou tentar pegar e distrair. Lógico, eu não vou fazer isso de maneira vulgar. Mas, tipo, enquanto, você lá... Você tem 8 bananas. Você consegue 8 bananas, é o máximo que você consegue pegar. Beleza. Pelo tamanho ali, eu deduzo que umas 2 já dê. Pra fazer isso que você quer, sim. 3 pra seria a segunda jogando, né? Acredito eu. Não, você precisa jogar 3 aqui. Não, depois a quarta, não tem problema. Ali e mais uma jogando. Pra fazer a explosão que você quer que acerte, pelo menos esses soldados ali em cima. Beleza, sem problemas. Eu vou, tipo, trocando uma ideia com eles, disfarçadamente. Tá. Antes de trocar, vocês vão terminar a conversa em mais algo, vai voltar pra cabana, ou cada um vai seguir o seu caminho novamente? Vocês não. Dois. Joga. Antes de chegar. Então, aí vai ter uma. Você vai ter que falar a linha do tempo exatamente. Isso, a linha do tempo foi. Aquelas informações que ele te passou. Então, mas ele vai direto ao vivo depois. Vou chegar agora. Aquilo que vocês fizeram vai acontecer. Só pode acrescentar algo ou diminuir devido à jogada agora, porque teve um incruso de informações aqui, incruso de ações, que vai interferir talvez em algumas ações, tanto que ele já não vai entrar mais na mata. Então, foi por isso teste de sorte, pra ver se ele encontrava no meio do caminho ou se ele tinha entrado na mata. Tá. E então, alguma consequência podia acontecer. Fora que você me passou, você vai acrescentar mais alguma coisa? Isso aqui é um lugar alto? Não. Bom, tá. Não. O único lugar alto é aqui, então. Sim. Vocês, entre John e Nate, existe mais alguma informação, mais algo? Sim, sim. Fiquem à vontade. Bom, eu expus o grupo, mas ele também se expôs. Ele vai tentar se antecipar, mas é o momento da gente se antecipar a ele. Eu vou avisar os demais. Beleza, eu vou traçar um plano. Se precisar de ajuda, é só chamar. Isso. Dimitri! Tá, aí... só antes de você... Vocês se falaram, tem mais algo? Tem mais algo. Ele vai adicionar aqui o... Eu já avisei o John e ele disse que vai preparar um plano. Óbvio. Temos que avisar a Lara. Sim, você avisa ela? Aviso. Eu vou avisar o rapaz lá. Ok. Certo. Vou procurar a Lara. Então. Rafael. Cara, dá uns 5, 6 minutos, você vê que meio que se vocês se encontram, você vai... O Rafael tá no hospital ali. Você vê que ele tá mexendo nas coisas. Ele cuida de umas pessoas. Tá? Rafael, temos um problema. Preciso falar com você. Pode falar. Urgente. Vou entrar numa cirurgia agora. Você tá com problemas? Aqui? Não. Coisa tranquila, normal. É uma cirurgia, mas... Pode falar aqui, não tem problema. Vou precisar de uma ajuda específica com relação a algumas coisas aqui. Sim. Cara, você vê que assim, não tem provavelmente nenhum inglês ali, só tudo guarani. Você chegou a falar... Ah, você viu o cara estranho saindo? Você falou pra mim, sim, né? Sim, falei. Um dos líderes aqui do acampamento parece que teve um atrito com uma das pessoas, um dos membros do nosso grupo. Atrito? Que tipo de atrito? Não sei dizer ao certo, mas parece que coisas ruins vão acontecer. Aqui no acampamento? Sim. Bem ruins. Eu não sei. Porque ele sumiu, foram vistos. Tá? Eu preciso urgentemente. O senhor, conforme a carta que nós dissemos, o senhor sabe que podemos adentrar na mata livremente conforme fizemos um pouco antes. Certo. Beleza. Então, como vai acontecer o atrito, eu creio que tome cuidado. Gente, é uma, mas é uma cidade, é uma aldeia, tem a festival hoje, não pode acontecer atrito. Eu concordo com você, mas. Em off, eu concordo com você, mas eu não consigo controlar o gordinho. Dimitri, não, pelo amor de Deus, a gente tá aqui por um objetivo pra salvar os outros. Concordo com você. Eu concordo com você. Fala com quem que ele teve esse problema. Não, o que eu disse é que John me disse isso. Mas John me disse não. Nate. Nate ou John? Nate me disse. Tá, Nate te disse. Ele teve problema com ele. Não. Eu acredito que assim, houve uma divergência. Dimitri, vamos lá. Deixa eu ver. Tudo mal entendido. A gente vai ter uma festa muito importante hoje pra pessoal dos Guaranis, pra região dos bolivianos. Eu não tô entendendo como que teve um. Eles nem conversam a mesma língua. Isso. E como eles tiveram esse atrito. Esse foi o problema, eu acho. Vou explicar como eles tiveram um atrito. Eu pego um negócio por causa disso aqui, ó. Você vai mostrar pra ele. Que é isso? Exato, não sabemos. Mas isso aqui foi o que gerou o atrito. Falei que caía mesmo com o bagulho que gruda. Daqui é o celular, olha o celular. Ó, o celular. Só estou te alertando para que você, entenda. Dimitri, não, você... Calma, manda esperar. Manda... É que eu faço a cirurgia? Manda esperar, vai. Ana Ri, por favor. Dimitri, a gente está com um problema. Tem problemas de gente com... Gente da Bolívia que são soldados. Sim. Nós estamos em minoria. É muito minoria. Imagina a dinamite. Nós estamos em 30? Minoria no Velho Oeste com dinamite. Eu sei que eles têm mais soldados, eu sei que eles têm mais armamento, mas eles têm um problema. Nós temos o John. E o John é o quê? Maluco! Completamente não, no pé. Vamos lá. Ai, Deus. Meu caro Rafael. Não pode ter problemas. Eu concordo. Encontre o John. Então, já que ele... Não, você falou nós temos o John, você não falou? Sim, eu falei que nós temos. Então, encontre o John. Converse com ele, já que vocês têm ele. E fala pra não fazer nada. Pelo amor. Eu não controlo o John, meu amigo. Não, você controla. Não controla. Nate controla. Eu não. Nate controla. Então, fale para o Nate falar com o John, porque a Caduceus... John, eu escolhi você. Nós estamos aqui por causa da Caduceus. E se acontecer esse tipo de desastre aqui... Ai, eu não quero nem pensar. É por isso que eu estou. É que assim, estamos no seu terreno. Eu só gostaria que o senhor soubesse. Isso, então. Chame o John pra mim, por favor. E o Nate? O John já tá no meio do mar. Por favor. Eu não creio que eu vá encontrá-lo neste momento, mas. Ah, minha pessoa. Cadê a Ana Rita? O médico. Ana Rita, o médico também? Não, vem aqui tranquilo. Ana Rita aqui? Ah, eu chamo. Ana Rita! Vem aqui! Aí eu escuto. Ela vai lá, vem eu chamo. Não! Menos um. Eu tiro antes de chamar ela. Tá. Oi. Pois não. Ele está passando, mas está com problema. Um cheiro maravilhoso de um perfume italiano. Você vê que ela tem alguns anéis de ouro, uns diamantes. Eu pergunto para você. Uma jovem bem bonita. Gomes. Uma jovem bem bonita. Ela. Não, aí, pare. Obrigado. Fica tranquila, só. Obrigado, viu? Faça a cirurgia no meu lugar. Eu tenho outra coisa. Mas Gomes, não. Por favor, eu não consigo. Ah, tá bom, eu vou ver se alguma enfermeira consegue medicar ali. Só eu, e vou resolver esse problema. Será que a casa tá 5 com você? Tá. Aceito. Aí você vê que ela sai. Só uma unha encravada. Eu vou precisar do. É isso, meu seu animal! É por isso que eu falei pra você falar ajuda, seu idiota! Dimitri, Não, mas eu não vou fazer agora. O que está acontecendo? Não, mas é que você consegue fazer. O que está acontecendo? Não sei, eu não sei o que está acontecendo. Tá. Deixa eu explicar pra você. Nós temos. Como você pode ter lido aqui? Vai ter tiros aqui. Calma! Né? Como você pode ter lido aqui? Nós temos que fazer algo específico. Coisa arcaica. Além de ajudar vocês. Temos uma missão. Que missão? Lembra do que eu disse na carta? Pega a sua carta, que tá escrito aqui que nós temos um trabalho importante a cumprir nas redondezas do acampamento. Ah, não. Eu recebi que vocês me entregaram, li aqui, mas. Isso não remete a mim. Exato, por isso que você não sabe qual é. Mas qual é o problema que vai acontecer com você? Calma, deixa eu te explicar. Se você deixar eu explicar. Nesse coisa. Presta atenção. Dá-me um gole disso aqui, desse remédio. Não, obrigado. Pega um copo. Obrigado. Não, remédio. Cheiro forte. Muito sim, muito... sim. Não, obrigado. obrigado. Aponte maior pra ele que ele vai tomar um gole. Toma no meu lugar, por favor. Toma no meu lugar. Agradeço. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Você não vai tomar? Vou. Eu vim da Rússia. Sim. Deu pra perceber o sotaque. Não confiamos em ninguém que não beba vodka. Ah, isso é vodka. Você vê que ele rela. Ele se, rela... Se quiser saber o que John fará, você vê que beber ele, esse copo. Você vê que ele rela. Ele rela na cruz. Ele rela na cruz. Obrigado, eu não bebo álcool. Viu? O negócio é o seguinte: temos problemas com o verde. Descobrimos. Eu acabei de descobrir. De receber isso aqui. Eu preciso saber o que significa. Está vendo? Este é o rio. Este aqui provavelmente é o epicentro da batalha. Eu preciso saber o que é isto. Existe alguém aqui que seja nativo desta cidade? Então, existe. Eu não sei se a pessoa vai estar viva, né? Porque pelo jeito vai ter tiro. Sim, aqui. Quem é ela? Preciso falar com ela o quanto antes. Ah, ela não está aqui. Ela só chega à noite. O nome... Onde ela foi? O nome dele... Onde ela foi? Eu não sei. Eu não sou babado em ninguém. Mentira. O nome dele é Gregório Guerreiro. Ele é considerado o herói local. Você tá zoando, você não, é Gregório Guerreiro. O nome dele. Você tá zoando. Lembrou do Gregório, né? É, eu sabia que você era do Gregório e tal. Do Daniel. Gregório Guerreiro. Ele é o... Ele é o quê? Diga, homem! Ele é um herói local aqui da Bamba Rumi. E onde ele está? Mas... No meu bolso não está, Dimitri. Mas eu não sei. Ele partir dessa pergunta. Ele vai vir à noite. Isto, obrigado! É isso que eu queria saber. Mas o problema é que eu não sei como vai estar aqui à noite. Você acabou de falar que tá tendo um problema com a cara de soldados. Eu não sei também como estará, mas fique sabendo disto. Ai, meu Deus do céu. Tome providências quanto a isso. Que providências? Eu só sei preciso olhar no bisturi e dar remédio pros outros. Vamos, qualquer coisa que eu precisar, me fale comigo. Eu quero falar com você, então. Eu preciso que nada disso aconteça. Não tem como fazer isso, então. Você acabou de falar que se eu precisar de algo, eu falo com você. Ah, é, agora... Não, que seja algo das minhas funções, tipo médicas. Então, já sei, você é médico. Então você vai dar a injeção no Nate e no John pra eles ficarem dormindo desmaiados hoje o dia inteiro. Não tenho, as mulas foram embora, não tem os... Eu consigo isso pra você. A gente pegou as mulas. Não, mas não todas. Eu consigo. Eu consigo isso pra você. Você pegou todas as mulas? A gente pegou todas as mulas. As duas. Eu consigo isso, anestesia pra você. Então mudei aqui. Mas traga-os aqui. A gente só trazer e injetar neles. É, vai ser um pouco difícil. Ô, meu Deus do céu. Gente, tomara. Ave Maria, mãe de Cissa, ave, pai nosso que estás no céu. Você vê que ele começa a ensinar, pai nosso. Ele começa a ensinar, ele segura. Você vê que ele parece aparentemente ser bem católico. Ele rela na cruz dele, no colar, começa a rezar um pai nosso ali. Eu vou, calma, ficará tudo bem, fique tranquilo, calma. Você vê que ele tá tremendo, suando frio, começa a rezar um pai nosso que estás no céu. Mas entenda. Seja feito. Entenda que temos coisas importantes e preciso fazer isso o quanto antes. Já vem. Quem é a moça que queria ajudar mesmo? Anaí. Não, a outra. Anaí. 30, seguinte. Ah, que tá fazendo cirurgia. Anaí e o Sérgio Lourenço que quer ajudar. Essas paradinhas aqui são altas. Tô procurando. Ou são baixas. Os acampamentos deles. A mesma coisa que o Brasil normal. É barraca. É barraca, não tem estrutura, tipo. Cara, tem, mas é dessa altura aqui. Ah, beleza. Qual que é meu plano? Eu vou me embrenhar no mato aqui. Eu vou dar a volta. Você vai subir no platô com eles ali. Pelo mato, não pelo acampamento. Você vai pelo outro caminho X. Exatamente, eu vou pelo mato, pela selva. Tá. Vou dar a volta, vou escalar uma árvore. Aí eu vou arrancar, tipo, sei lá, um barbante, qualquer merda assim. Amarrar 3 bananas de dinamite. Meio que fazer um pêndulo e soltar no telhado dessas barracas. Tá. Você vai fazer 3 testes pra mim, então. Ok. Primeiro teste, sobrevivência difícil. Tá. Ô louco, qual foi? Porque, como eu te falei, você, naquela primeira ronda que você fez. Nossa, 5! Naquela primeira ronda que você fez, boa. Você viu que não tinha um caminho fácil se levar um tempo. Então, por mais que você passe, você vai levar umas 2 horas só pra chegar nesse caminho. Ô louco, qual foi? É muito. O bagulho são 15, 40 metros. Mas você quer ficar na beiradinha? Você quer ficar na beiradinha, então, ali? Ou você quer se embrenhar? É, me embrenhar. Tá, então nesse meio tempo, lembrando, eu já tô passando aquelas tintas na cara, tá ligado? Tá, mas você vai levar um. Você vai levar um. Você só quer se embrenhar, tá? Você vai levar um certo tempo, mas você acha o caminho. Beleza. O segundo teste que eu quero que você faça é um teste de escalada. De quê? De escalada pra subir numa árvore alta, que é o que você quer fazer. E ela não quebra, tá estourando ainda. Continua difícil. Escalar? Não, tá tranquilamente. Não, eu tenho 20 só de escalar, tirei 27. Vale a pena gastar 7 de sorte? Ou você vai cair e vai se quebrar todo. Quanto sorte você gastou? 7, se você recuperar. Não, não, eu gastei 1 até agora. Tá, o limite é quanto? O limite é 10 por teste. Ah, ok, então eu posso. Eu gasto 7. Tem limite de quanto você gasta? 20 por dia. 20 tá. Por dia que eu falo por sessão, né? Tá, por sessão, é um dia. Beleza. Cara, você vê, você começa a subir num galho, você começa. Aí você vê, quase pula esse seguro num lugar, você vê que você leva mais uns 5, 6 minutos ali. Aí você escorrega, aí você leva mais uns 5, você leva uns 15 minutos pra tentar achar um lugar perfeito. E agora você quer fazer o quê? Agora eu quero colocar as bananas dinamite nos telhados. Tá. Agora você vai fazer um teste de destreza ou um teste de destreza. De destreza ou um teste de ocultar prestidigitação, seria? Não, destreza é melhor. Furtividade. Prestidigitação é tu. Prestidigitação seria colocar, né? Deixa eu confirmar, mas eu acho que é isso, né? Prestidigitação é complicado. Não, aí você tá trolando. Destreza, caralho. Eu vou amarrar a banana dinamite, fazer um pêndulo e. Por que você tá colocando a dinamite aí que eu não tô entendendo? Porque eles. Aqui. Você vai fazer dois testes, então. Ou você vai fazer o teste. Só pra te explicar. Aqui é a trilha. Ah, eles vão ter que chegar aqui, vai acumular todo mundo junto, entendi, bola de fogo, brrr, resolvido o problema. E a gente ainda tem tempo de curtir o festival. Você vai fazer dois. Você vai fazer dois testes. Primeiro teste. O cara já tá me guilando. Não, vou deixar três, você. Já vou, não, mais dois testes. Vou deixar você escolher, porque não é uma distância perto, não é só fazer um pedido e colocar. Tá. Tá numa certa distância e tem que parar. Beleza. O teste de destreza é um teste difícil. Que é pra você jogar lá. O teste de prestidigitação ou furtividade, eu só vou confirmar, mas eu deixo você usar o mais alto, é pra ver se nada observou você fazendo isso. Tá. Então vamos lá, destreza primeiro. Primeiro destreza pra ver se chega. O Júlio tá com sorte hoje, mano. Cinco de novo? É, você vai acertar lá. Não, caralho, tem problema. Agora, o que é mais alto seu? Prestidigitação ou furtividade? Depois eu confirmo. Com certeza é furtividade. Eu acho que seria prestidigitação, mas eu vou dar essa colher de chá aqui e depois eu olho na regra. Eu não. Ah, não. A furtividade eu tenho, 50. Tá. Você falar que não tem furtividade, falando pro Rodrigo antes que tinha 50, você vai falar o Rodrigo. Você enxerga ele fazendo isso? Não. Não? Não, porque você agora não estaria observando ele ia entrar. E ele adentrou na mata. Ele deu 29, por isso sorte. Tá? Máquina! Besta enjaulada! Cara, você foi, colocou uma em cada um. Duas só? Três. Colocou três. Tá ali em cima, caiu no telhadinho. Não, e assim, lembrando que o raio de explosão de dinamite é grande. A ideia é botar três pra que cubra tudo, só que vai sumir do mapa essa parte. Se precisar de quatro, bota quatro. Aliás, vou botar quatro. Não, é. Não, é que você é militar, você deve saber quanto deve sair o raio. Você levou três, né? Não. Eu tô com as oito, lógico. Nossa. Beleza. Como você levou elas? Pega fogo, por favor. Hã? Como você levou elas? Não, larga elas amarradas. Na mochila? Na mochila, qualquer. No curso, se precisar. Você vai jogar 4, então? Para dar raio 4, explosão gigantesca. 3 já vai suprir o que você não, quer. Não, assim, a minha conta foi a seguinte. Eu avaliei e falei, 2 dá. Vou botar 4. Tá bom. Fator de segurança 2.0, perfeito. O fator de segurança dele é tipo de estaca de prédio, tá ligado? Para aguentar 2 prédios. Quando ele voltar... Você já vai querer explodir? Tentar explodir? Não, primeiro eu vou falar com eles. Beleza? Que tem alguma e coisa pra fazer? Segundo. Não, eu ia voltar já. Se chegou, ele tá. Ele não tá mais lá, mas ele tá ali. Você vai falar a mesma coisa pra ela ou não? Hã? Ela tá sozinha ou acompanhada? Tá só ela agora? Sozinha. Lara. Aí, gente. O que mais quer fazer? Agora eu vou voltar e vou falar com eles de plano. O capitão reagiu a isso de forma suspeitíssima. Dimitri, enquanto eles estão conversando, você quer parar mais temos um lugar? Temos um álbum. Nós também somos um álbum. Quero parar já avisei o lugar, mas eu acho que a minha conversa foi maior do que a deles. Que tinha um plano então e que ia se preparar. É, mas pra gente você quer fazer mais alguma coisa? Porque vocês têm 2 horas, de mais ou menos, uma hora e pouco, de diferença até ele voltar. Caralho, você tá vendo que tá dando de reto da hora? O bagulho tem 40 metros no acampamento. Não, mas ele tomou todo cuidado. O Christopher tomou todo cuidado, você observou isso e achou que não era hora de você subir. Moleque, eu tomei todo cuidado na hora que eu pedi esses dois dados aqui pro tamanho. Os aldeões são confiáveis. Não. Os soldados. Já relou, já estragou a próxima. É inimigo. Já gasta. Não rolou. Os demais. Já gasta. Pode jogar que você vai ter que nosso aliado aqui. 4. Gastou. Moleque, acabou, Bedão. Eu sou zica. Gastou, fiz gastar. Sugiro que você reveja seus conceitos. Sugiro que me. Nós somos apenas 4. Cerca de 30 pessoas aqui dentro. É bom que nós tenhamos aliados, ou então nós estaremos perdidos. O fato de alguém não reagir a isso não quer dizer que ele seja nosso aliado. A gente já tá no mínimo 8. Nós 4, mas 4 dinamite plantado. É muito mais aliado do que um capitão que reage de forma suspeitíssima. Que era indiferente e agora é extremamente hostil. Que não era indiferente, mas nós não tínhamos conhecimento de dele. Confiável são os outros 3, viu? De onde eu tinha visto que algum dos caras era de cobra? Nunca tivemos um problema, assim. essa aqui é a minha primeira missão. Caras? Agora a gente acredito sabe que ele também. O único que tem um problema, a gente sabe quem que é o Sérgio. Mas ele foi envolvido com a máfia, ele veio com medo. Ele comeu artilho! Mas eu confio nele. É que ele tá com a máfia também, né? É, no meio passado ele já falou quem era o cara, que ele sabia. Ah, tu sabe. É o cara assim, sensado, e fora esse, eu vi um outro que parecia ser, e hoje eu vi os cachorros. E que eles estavam no acampamento. Se eles são desse aqui, ó. Por isso que é estranho isso do nada acontecer. Não, eles são. Esses quatro são da Caduceus. Ah, os quatro? Não, mas agora dá nada. Vamos explodir tudo. Eu até gostei. Vamos expulsar. Sérgio, Dani, esqueci o nome da Louquinha, e o Gomes. Ah, os quatro? Os quatro são da Caduceus. Eu vou só voltar pra... Pra coisa que eu quero falar com ele. Quando você voltou. Na verdade, eu quero falar com o John, mas o cara vai. O cara tá vindo pro bananeiro. Quando você voltou, ela tá ali. É que eu fiz um atalho ali por São Paulo. Da Bolívia eu cortei pra quando São Paulo. Quando você voltou, ela tá ali. Você acha que essas coisas caso tenhamos que sair às pressas? Ótimo. Quem disse isso aí? Agora isso aqui é nossa. Virou nossa base da cabeça. Vocês vão ficar esperando o John? Querem não, eu vou conversar. Louco, uma hora e pouco, vocês vão ficar esperando parado. Ô, Trita, vou arrumando as nossas coisas, porque imagino que tenhamos que sair fugidos. Tá, você... Lara, Inês. Eu vou procurar o John, então, pra ajudar ele. Não, você vai procurar o John? Que plano? Eu não sei. Ele disse que tinha um plano e eu quero saber que plano é esse. Meu Deus. Eu vou ajudar no que for possível. Já tá feito, irmão. Tá tudo feito. Lara, tá nas pampas. Aguarde um momento. Se a responsabilidade é minha, eu vou assumi-la. Se alguém tiver que ficar pra trás pra cobrir a fogo dos demais, serei eu. Não, agora já tá todo mundo marcado. Não adianta heroísmo agora. Sem falar que não vai ter pra trás. É, mártir agora não vai adiantar. Vai ter pra baixo, da cratera que eu vou cavucar aqui. Bom, tô indo pro John. Ele falou pra você esperar, Nate. Ele quem? O Dimitri. O Dimitri que não está aqui? Ele acabou de chegar. Ele chegou. Eu vou procurar o John, o Dimitri chega. Ok. Só um adendo. Conseguir alguém que consiga traduzir isso para nós. Gregório Guerreiro é o nome dele. Ele estará aqui hoje à noite no festival. Procurem ele ter nome, caso. Gregório Guerreiro. Sim, ele sabe traduzir as marcas. Outra coisa. O Gomes disse que os outros três são de confiança. Os outros três? Os outros três médicos. Ah, ok. Minha ideia é falar com eles sobre isso. Só que não mostrando, de uma maneira indiferente. Exato! Entendeu? Cadê o John? É o que todos nós queremos saber. Eles estão indo procurá-lo. Tá, diga sobre o guerreiro pra ele, pra que a noite ia virar um festival, podemos procurar esse cara. Okay. Esse cara sabe traduzir um latim daqui da cidade. Ótimo. Conseguirá traduzir os... Preta, que coisa. Os símbolos. Sim, conseguirá traduzir os símbolos para nós. Porque isso aqui em teoria não é algo difícil, só é algo local. Sim. Então, se a minha ideia é faça uma cópia desses aqui, quem achar o Paulo do Guerreiro pergunta. Gregório Guerreiro, Paulo do Guerreiro, eu. Paulo Guerreiro. O GG. Só Guerreira. Entendeu? Pergunta sobre. Entende? A gente. Por que está arrumando suas coisas? Por que está arrumando suas coisas? Porque imagino que tenhamos que sair fugidos e às pressas em breve. Ah, sim, mas isso daqui a uns dias, provavelmente. Não. Não imagino que vai demorar tanto. Por quê? Ele te disse quem viu o quê? Sim. Então, é exatamente por isso. O cara só foi. Eu não sei se você percebeu, mas o ursino também foi bem rápido. Entendo. Não quero... partilhar do mesmo destino. Se for disso, leve o cachorro. Eu não vou levar o cachorro! O cachorro é importante. Confio. E recomendo que cada um de nós fale com um deles. Um cachorro? Não, um dos enfermeiros barra médico. Ah, ok. Mas o cachorro é bonzinho. Eu passei a mão, não vi nada. Certo. Nós temos a Rica, temos o devedor e temos a Louquinha. A gente já falou com a Louquinha. Você prefere? Quem que é a Louquinha? A Louquinha é a dos remédios que você falou. Ah, Helena. Pegou um remédio com ela. Ajudando. Certo, tradutora. Joga até as 11. Eu tô conversando com ela. Eu já conversou com ela. Mas sobre isso? Sobre esses desenhos, não. Mas mais ou menos sobre se ela tinha visto alguma coisa estranha. Sobre então, os caras de cobra. Nós precisamos disso. Mas isso é complicado sem você mostrar, né, meu bem? Não, porque cada um dá sua opinião, porque por isso vocês têm alguma preferência. Se tiverem alguma preferência pra cada, quem vai falar pra cada um? Se tiver granada, porque nós temos uma rica e poderosa, uma viciada, e nós temos alguém que precisa de ajuda. Que deve pra mafia italiana. Deve pra mafia italiana? Sim. Então podemos usar isso contra alguma coisa. Podemos, não coagir ninguém, né? Não, mas podemos usar isso. Você tem alguma. Ah, eu gosto dessa linha de raciocínio aqui. Sim, sim. Você sim, quer sim, falar sim. com a ricaça, com a viciada ou com o cara que tem, entendeu? Sim, sim. Entendo. Então escolha pra mim e logo fala. Ah, você quer que eles, a gente vai falar agora? É, porque nós precisamos falar isso agora. Não é melhor a gente falar com o cara mais tarde, ele traduz pra gente e a gente já identifica sem a gente precisar. Mas você falou que talvez não haja mais tarde? Tá não haja mais. Mas não acha mais tarde. Mas esses caras daqui também não vão traduzir. Então, vamos... São caras dos Estados Unidos do mercado seu. Sim, exatamente. Mas eu não quero que eles traduzam. Só quero que eles deem um caminho. O cara, o Gomes, não traduziu pra mim, mas ele já indicou alguém. Mas o caminho, a gente ia até esses locais. Mas se isso aqui é um local? Isso aqui é um mapa, não é? Sim. Se isso aqui é um mapa, é só você ir até o local. Tá com o X do mapa. Mas eu vou você. Você quer conversar com algum específico ou não, não. tem preferência? Tem algum específico que você quer conversar com algum deles? Nenhum específico. Tá. Vocês precisam de mim pra alguma coisa, senão eu entrarei em conversas longas com as pessoas. Entre em conversas longas com as pessoas. Ok. Caso precisem de mim, estarei falando provavelmente com algum dos dois. Ok. Provavelmente na ala média. Ok? Ok. Caso ache o John, repasse o nome para o rapaz aí para a noite. Sim. Vamos agir no sigilo. Você vai procurar em algum lugar específico? Dentro da vila, só vou circular ali. E tô atento a reações dos soldados. O tempo que for necessário. Até algum deles aparecer e me chamar. Tá. Um dos três. Tá. Senão eu vou ficar perambulando ali pela. Uns 40 vila. Minutos você vê ele entrando por um caminho. Certo. Ali. Vou até ali. Eu? Eu já entrei rapidão, foi no nosso. Não, mas nosso ele barraco. Vê você, se eu tô falando. Você vê que ele entra na barraca. Eu já tô inteiro pintado, esse caralho. Você vê uma pessoa, olha, mas assim, questão de soldados. Não, né, eu tô. Em questão de soldados. Gorro, pá, questão de soldados. Nada de demais. Assim, tá de manhã, né? Hoje, normalmente. Já passou algumas horas, já passou um dia já. John, Dimitri descobriu uma pessoa que consegue traduzir as inscrições. É. O nome é Gregório Guerreiro e ele chega aqui à noite. Chame o Dimitri agora, porque o plano já foi feito. Agora é uma contagem regressiva até os fogos de artifício. Eu vou fazer cópias do mapinha aqui, então. Tá? Vou fazer uma. Você vai continuar lá dentro, então. Vou. Então você escutou tudo isso. O plano já foi feito, chame para os fogos. Ah, mas eles não estão ali lá da fora? Minha barraca. Não, ali da minha barraca, vocês estão lá que dentro. Eu vou fazer? Eu vou empilhar todos os colchões. Sim, você tá vendo isso. Ó, presta atenção aqui. Plano, aqui é a portinha da barraca, certo? Eu vou empilhar todos os colchões aqui. Vou fazer um rasgo. Cara, o colchão é aqueles. Cara, é um pano, né? Aqueles que nem barraca de dormir que nem. Tudo bem, caixa, deve ter umas paradas dessas, tem que dê altura. Ali. Vou botar na altura quase do teto da barraca. Vocês vou fazer isso? Um rasguinho. Vou botar minha arma, mira. E vou ficar mirando lá no acampamento dos caras. Cara, é bem difícil. Porque é difícil. Porque tem barracas na frente e tudo. Você não. Cara, você acha que você não vai. Mesmo você sendo um bom atirador, você acha que você não vai acertar ali de cima. Eu não sou bom, eu sei ser mesmo. É o mapa? Você sabe que é um negócio. Vou falar o modo de jogo. É um negócio extremo. A gente não tá aqui, pra cá? É, vai pra trás. Vocês estão nessas barracas do final da fileira ali, mais ou menos. E essas barracas são de quem? Tem duas fileiras. Vocês estão de baixo. Tá, tudo bem. Isso. Você quer ir em uma outra barraca ou quer ficar ali mesmo? É, vai no outro barraco, é. Foda-se. Você vai entrar em uma outra barraca. Só derruba a barraca da frente. Se você quiser que a gente esteja na barraca da frente, isso que ele tá perguntando. Ah, a gente pode escolher estar na barraca da frente? Pode. Então, tá na barraca da frente, né? Tá bom. Continua sendo extremo. Como extremo, mano? Mano, você acha que a dinamite é desse tamanho, né? Nossa, eu vou acertar a dinamite aqui. Mano, você sabe como é. Amigão, eu não tô falando que eu vou jogar, mirar na dinamite. Eu tô fitando pra ver movimentação ali. Você tá ali. Mano, binóculo, pensa que você consegue olhar. Caralho, você é burro, você tá fazendo furar. Curso. Não, nessa área é brincadeira. Você consegue abrir o negocinho na sua barra e tá olhando. Não. Eu quero a mira telescópica o tempo todo, porque assim, eu vou começar o show com a arma de fogo. Tá bom. Já, inclusive, convoca ele e fala que eu preciso do meu isqueiro gigante. Tá, faz um. Você queria tirar no. Acho que faz o fio da dinamite, tá ligado? Tá, vai. Não, não vou deixar. Eu deixo passar. Beleza, tá bom. Faz o teste de quê? Não, não precisa, não precisa. Teste de quê? É, você fala. Não, você tá vendo essa cena. Vocês estão vendo isso acontecer, tá? Qual que é o plano? O plano é o seguinte: depois que. Não, é Dave, né? Você mirou lá, né? Hã? Tá olhando lá? voltou? Um cachorro não tá ali. Um cachorro sumiu? Eu consigo ver as bananas dinamite dali, estão todos ali ainda. Faz um teste difícil aí de observar, porque, cara, primeiro você tem mira, uma banana não é chama dinossauro. Oi, tá ali. É, você não consegue ver. Tudo bem. Mas não tem ninguém nos telhados das barracas. Não tem ninguém nos telhados. Beleza. Mas o cachorro não fede na mídia. É, então. Mas o cachorro, tem um cachorro que não tá ali. Você não sabe se é o cachorro que é o que você viu daquela vez ou se não quer. Não dá pra saber. Eu não fiz nada, só foi mijando as bananas de dinamite. Não tem problema, dinamite. Falta ele querer brincar com o outro. Eu já tiro nele, melhor ainda. Bom, um dos cachorros sumiu, basicamente, depois que ele contou pra todos que a gente já tá aqui. Eu falei que o cachorro era importante. Eu acabei de plantar algumas dinamites no telhado das barracas dele, que é por onde todo o pelotão vai ter que chegar. Você tá no Instagram, tá? Ótimo. Assim que eles chegarem, eu resolvo o resto. Mas sem muitos detalhes, porque o cachorro sumiu. Pode ser um dos cachorros que é um deles. Então já convoque o cara da vodka. Ô, John, o seu plano é... Definitivo. Matar... É uma merda, é um plano. É matar pessoas. Não, esse não é o plano. Eu não chamo aquilo de pessoa, mas tudo bem. Meu plano é a autopreservação. Gente... Matar pessoas é só uma consequência da boa execução de um plano. Esse plano em questão. Olha, John, eu entendo o seu método. Mas... Eles vão matar a gente assim que eles chegarem. Você não sabe! Ele deixou claro isso. Ele não deixou claro isso. E... Isso não justifica a gente matar... Sei lá quantas pessoas tem ali. Eles vão ter uma chance. Eu tô ali, quantas pessoas... Eu ouvi dizer que pessoas não infectadas mais ou menos com ali esse vírus são imunes a de 30... Não, ali em cima de soldados, mas... Não, mas ele não vai explodir o vilão. Ali vai ter mais ou menos umas... Não, mesmo assim, a gente vai matar 30 pessoas... Umas 100 pessoas ali. Umas 100 pessoas no vilarejo. Soldados? De vilarejo, não. De vilarejo. Soldados são mais ou menos... Qual é que é o nome do jogo, né? Lara. 20. O plano é o seguinte. Se tudo der certo... É matar 20 pessoas. Não. Se tudo der certo, a gente vai sumir com este pedaço aqui do mato. Nesse pedaço não tem nosso pessoal, nesse pedaço não tem pessoas enfermas, nesse pedaço não tem ninguém inocente. Tem apenas cachorros lagarto, homens lagarto e pessoas que trabalham para cachorros lagartos e homens lagarto. E um possível agente infiltrado. Mas é uma perda bem válida. Já que eles estavam dispostos a matar nós cinco, pelo foda-se. John. Entenda uma coisa. Você está querendo matar 20 pessoas. Não. Sim. E apagar um quinto do vilarejo. Unicamente porque você deduz que viu que eles são lagartos. O que não faz nenhum sentido. Eu sei o que eu vi. E... Eu acho que você tomou a vodka do Dimitri. Não o suficiente. Então... Ver aquelas marcas fez com que dois que eu suspeitava que eram um problema desaparecessem. Meu bem, se tem um cara nativo daqui que pode ler e traduzir aquilo, você não sabe se tá escrito filho da puta. E o guarda sabe o idioma. Porque o guarda também é daqui. Esse definitivamente é um bom argumento. Então, não faz sentido você matar 20 pessoas porque talvez você ofendeu a cultura local. Ele ofendeu. Que seja, porque a gente ofendeu a cultura local. Foi bom agora, tá? Você de qual país? Lara. Eu sou da Inglaterra. Lara. Eu sou americano. Eu a nossa não. Especialização é levar a nossa democracia. Não, nós não vamos levar a democracia pra nenhum lugar. Alô, Caio. Vou pegar uma água. Eu não vou fazer nada nem que eu julgue necessário. Não, você não vai fazer nada nem que eu julgue necessário. Para, entenda uma coisa. Eu acho que nós temos confirmação de que existem homens lagartos. Não. Nós não temos confirmação. De que existem homens peixes. Nós não temos confirmação. A pessoa no rádio confirmou tudo isso. A pessoa no rádio... O que ele viu nos confirma tudo isso. O que eu vi confirma isso. Algo estranho está acontecendo. Só que o que vocês estão dizendo é que... É a mesma coisa de que alguém virar para vocês e falar que astrologia é real. e você acreditar. Mas olha, mas até que horas? Lara. Tudo bem, você acha real. Tem pessoas que não acham real. Não justifica matar 20 pessoas. Claro. 15 minutos de vida, meu, minha última linha de diálogo aqui será a seguinte. Durante meus 20 anos de exército, eu nunca matei um inocente. Vai começar agora, então. E eu já tenho mais cadáveres na conta do que todo esse vilarejo poderia comportar. Então eu sugiro que você não mate 20 pessoas. Eu não vou matar 20 pessoas. Eu vou matar 20 inimigos. Você não vai matar... Por que que eles são nossos inimigos? Bom, pra começar, eles atiraram na gente. Eles não atiraram na gente! Foram os mesmos caras, querendo ou não. Aqueles seu caras nem tinham o mesmo uniforme. Eu vou seguir com o meu plano e se eu julgar... Você não vai seguir o seu plano! Tudo bem, eu prometo. Eu saio da barraca e vou pro meio do mar. Cara, não sei nem fazer o dead empatia. Você sabe que o prometeu dele é o que ele fez agora pra você, desse jeito. Não, na hora que ele sai, eu falo assim, ó. Resolveria o problema se eu contasse pra eles o seu plano. Então eu sugiro que você não execute. Se você for contar, você vai estar bem perto de onde vai fazer barulho. Então pelo menos um inocente você terá matado. É verdade. Vou ponderar. E primeiro, mano. Não, mas é sério, eu preciso dar. Eu preciso do isqueiro. Mas eu não sei disso. Quando você quiser, eu ainda procurar. Se você quiser me esperar, eu vou. É que nesse meio tempo ele vai conversar com bastante gente. É, então... é isso que eu falei, vão ter conversas longas com as pessoas. Não, tudo então... bem, você larga o isqueiro na mão dele e ele me devora. E aí? Você, vamos lá, você chega no hospital de novo? É, vou ter que. Na verdade, a Nahri tá em cirurgia, então não vai ser ela. Eu vou procurar ou o Sérgio ou a Helena. Quer encontrar quem primeiro? Qualquer um que você quiser. Você encontra os dois. Então eu vou na Helena. Acabou. Você vê que ela tá mexendo algumas coisas, você vê que ela anda tremendo tudo, ela olha pra você, ela olha bem perto. Ela tá fazendo o quê? Tá mexendo com uns remédios, né? Ela normalmente é enfermeira que manipula, a questão do soro. Só tiver algumas, eu vou pegando qualquer coisa que eu achar que é viável aí, viu, 30, com relação a tipo, médico, de tipo, anestesia. Cara, porque eu sou médico nessa parada. Mas olhando, sabe? Ali, que não tem nada muito demarcado, 30, você vê às vezes um... Soro, mas alguma coisa assim, remédio prometeu. Ah, mas não tem anestesia, esse tipo de coisa assim. Tem algumas agulhas, mas aí está fechadas, né? Você não percebe que. Não, eu vou, tipo assim, eu como eu entendo do coisa, eu vou conversando com ela ali e ao mesmo só tempo. Só que a momento que você vai conversar, ela chega, ela olha pra você assim, começa a observar bem perto, olha o seu corpo, abre, toma um comprimido ali, guarda. Eu, bom dia, bom dia. Gente. Bom dia. É. Não. Pois não? Tudo bom? Tudo. Sim. Eu tô mexendo lá. Afanando algumas coisas. Você vê. Não, você vai mexer lá. Boca? Durante o tempo que eu tô com sangue na boca, nada. Fica tranquilo, eu sou médico. Não, tudo bem, mas. Eu sou responsável aqui. Tudo bem. Eu agradeço se você não tocar. Eu sou um especialista. Não, mas eu agradeço se você não tocar, por favor. É seu nome mesmo? Você é dos que chegaram ontem, né? Dimitri. Muito prazer. Não toca, por favor, porque a gente tá tudo. Caso você precise de alguma coisa, só se me falar, eu falo se tem ou não. Eu te entrego. Preciso. O que que você precisa? Eu posso mandar uma lista de coisas. Isso. Você vai escrever ali? Eu escrevo. É que assim, eu alemão, não tenho conhecimento mesmo. Não, mas o meu personagem tem uma lista de coisas que seriam úteis pra fazer vários compostos ou várias modificações pra várias coisas específicas, tipo, sei lá, anestesia, não sei o que, alguma coisa assim, entendeu? Veneno. Tá, ela guarda e fala, eu vou olhar com calma. Eu não sei porque a diferença entre a droga e o corpo é a dosagem, né? Eu olho com calma e depois eu vejo se vai ter algo sobrando e até a tarde eu te entrego o que eu tiver. Fique tranquilo. Tá. Eu vou perguntar, o que que... Você tenta relar de novo ou não? Não. Mas ela... Cara, aparentemente ela falou super tranquilo, mas ela vai te entregar. Ela não te nega nada, assim. Não, eu não. Vai ver o que tem sobrando e te entrega. Aí depois você pensa o que você quer. Você está aqui há muito tempo? Algumas semanas, eu acho. Semanas? É. E o que te fez vir pra cá? Caduceus. Tá, mas você adentrou aqui e falou, sou boa samaritana e vim pra cá pela... Não. Eu gosto de ajudar as pessoas, na verdade, mas... Queria sair um pouco da minha região, né? Você sabe... Tá, deixa eu lhe perguntar. Provavelmente daqui a algum tempo eu vou precisar ir pela mata. Eu quero saber se você está disposta a ir com a gente. Não posso. Por quê? Eu sou a enfermeira-chefe do local. Estou aqui para cuidar de tudo. Sérgio cuida. Sérgio é um outro enfermeiro. Sim, não é chefe. Mas será? Se você tiver ausente. E não tem todo o conhecimento que eu tenho. E nós somos bem discriminados por... Que agora vocês falaram que ele faleceu, infelizmente. Dr. Ursino. E, enfim, tem autoridades acima. Eu não posso ir daqui. A única pessoa que poderia talvez me liberar seria o Dr. Sérgio. Sérgio, foi o que eu disse. Dr. Sérgio não. Sérgio Gomes é o médico? Não, Sérgio é o enfermeiro. Falei errado. Rafael. Confundi. Dr. Rafael. Se ele te liberasse, você viria. Não sei, a gente tem que conversar. Eu não gosto muito de mal. Tudo bem. Tem cobras. Aranhas e... pessoas que são cobras. Não existem pessoas que são cobras. Ah, existe. Que pessoas que são cobras? Você vê que ele abre o pote, ela abre o pote. Você falou que já tá aqui algumas semanas, né? Soldados. Pessoas que viram. Ótimo. Você consegue identificar quais deles são cobras? Já que você está aqui algumas semanas, você deve ter visto várias. Não me recordo, mas se eu ver, posso tentar. Você está aqui há várias semanas, você deve saber quais são. São todos parecidos, parecem japoneses. São parecidos, mas não são idênticos. Posso tentar. Não, quais você recorda? Soldados. Mas vários? Ah, eu vi uns 3. Certo, 3 de 18. De 21, né? Não, os líderes eu não conto, presumo que eles não são soldados. Soldados é uma patente abaixo, no caso. Ah, eu não entendo disso. Então, mas eu estou explicando, soldados são abaixo. Ah, então não sei se era líder, só sei que são 3 patrulhas. Que eles têm um uniforme diferente? Eles têm um uniforme diferente, os líderes, né? Eles têm símbolos diferentes. Mas aí, cara, é uma pessoa que realmente você prestou mais atenção, vocês prestaram mais atenção por motivos. Ela, aparentemente, ela não identificou se são patentes diferentes. Tá. E, você conhece alguém daqui do vilarejo que seja nativo daqui? As pessoas que estão aqui, que moram, são nativas daqui. Mas aqui no vilarejo há alguém? Todos que são daqui. Acho que são poucos os enfermeiros e coisas que vieram do governo para ajudar, mas as pessoas que estão ali, os cultivadores, os pescadores, as pessoas que estão aqui fazendo seu dia a dia, são daqui. Cultivadores, eu já gelei aqui. É que eles não falam a nossa língua, né? Mas aqui é um tradutor. Sim, 2. Ah, tem um problema. Você que é maluco. Tá, entendo. Bom, há algum cuidado que você me recomende caso eu vá sair daquele vilarejo? Não sai. Cuidado? É. Bem, alguma providência, algo do tipo. A guerra ainda existe. Sim. Vocês podem ser atacados por os dois lados. Sim. Se vocês não tiverem uma identificação de algum exército. Sim. É a única coisa que eu falo pra vocês tomarem cuidado. Pelo que eu entendi, vocês foram atacados por bolivianos. E eles não identificaram você como bolivianos. Então, tomem cuidado. Se vocês saírem daqui, indico que vocês se identifiquem como bolivianos ou ajuda de bolivianos. Sim, mas eu presumo que aqui seja um território, não? Não, concordo. Mas na guerra você sabe que pode ter pessoas infiltradas, né? Do Paraguai. Alguém que você sabe que é infiltrado? Aqui? É. Não, infiltrado o quê? Paraguaio? É, ou nosso. Nosso? Nosso o quê? Da casa dos seus. Ah, não, a gente. Mas por que a gente, cada vez, ia trazer algum infiltrado aqui? Não sei, só estou perguntando. Não, a gente só deveria saber. Não, a gente só ajuda. Pra quê? Não, a casa dos seus só ajuda as pessoas. Não tem por que infiltrado. Então, não há, provavelmente deve ter casa dos seus do lado do Paraguai também. Sim, entendo. Mas eu tô falando, há uma comunicação entre a gente e os caras de lá do outro lado? Não. São outra equipe, a gente não tem contato em equipes, sem milhares de equipes, não. A gente nem sabe quem foi pra lá, tanto que a gente nem sabia quem ia vir aqui, apenas o Dr. Ursini. E quem sabia, na verdade, não era nem a gente, né? Só o médico-chefe, que é o responsável aqui. Ok. Beleza, muito obrigado. Mas, cara, você não precisa fazer teste, você vê que foi uma conversa, ela foi bem franca, mas não, você vê que bem. Ela sempre fica olhando pra você de um jeito diferente, procurando algo no seu corpo, no seu rosto, e tomando um comprimido. Eu consigo saber que comprimido é esse? Tem medicina. Cara, faz um teste de medicina aí. Jujuba. Mas é um teste difícil, tá? Teste difícil. Aí, fodeu. Difícil é metadinha, velho. Cadê? Medicina. Aqui. Não. Tá. Você não sabe o que é, mas olhando o tamanho das coisas, e ela tá tomando tão compulsivamente, provavelmente algum remédio de grosso modo, uma neosaldina, ou uma dipirona, mas ela é bem hipocondríaca ali, parece, ou por ela estar olhando, você começa a ver que aparentemente ela deve estar com alguma coisa ali, assustando ela, algum distúrbio, alguma coisa que afetou ela ali. Tá, ela, isso, esse remédio fica onde? No bolso dela, no bolso do jaleco, ela tira, toma, fecha e guarda o jaleco. Beleza. Desse curso. Eu vou... Ela tá onde? Ela tá ali mexendo nos remédios, nos documentos. Mas ela não tá prestando atenção em mim. Ela tá mexendo, concentrada nos remédios. Ela tá falando, sim, comigo, ela, tipo assim, exato. Aí ela olha de um minuto, nem isso, 10 segundos e já volta ali. Então, ela não... Ela fala prestando atenção no assunto, mas ela tá fazendo mais as coisas dela. Tá. Parece que ela tem bastante... Aí, se olhando por si, parece que ela tem muita coisa a fazer, porque tem muita receitinha. Assim, umas 40 receitas. Então, ela vai... Olha a receita e pega um remédio aqui, pega um remédio ali, junta com o remédio, tipo de coisa. Eu vou, de alguma maneira, me aproximar dela ali. A minha ideia é simular alguma coisa para que eu consiga pegar o remédio. O dela ou o remédio ali? Não, o dela. O dela? Tá, o que, que você quer fazer para simular alguma coisa? Não sei, ela falou para mim no estupro, enfim, a moça. Né? Que pra isso? Para mim não mexer nas coisas, no sabe, bolso dela. Ou mexer nas coisas, alguma coisa que ela falou para não mexer? Tá. Ou eu vou tropeçar em alguma coisa e esbarrar nela e no tronco. Pede assim, um abraço, tocarinho, pede um abraço. Algo que não seja muito chamativo. Prestidigitação, teste extremo. Prestidigitação? Sim. Ixi, como que eu vou passar isso aqui? Vai tirar 0-1. É, vou ter que tirar tipo 0-1. Agora é hora. Vai dar de novo. Tira baixinho e gasta um certinho. Não, 55. Tá. Cara, você faz de uma maneira ali como se você estivesse tropeçando e tentando se apoiar alguma coisa. Você vê que ela meio até te ajuda, não percebe que você tenta pôr a mão nela, entende? Não, não coloquei a mão nela. Não, então, mas ela não percebe que você tenta pegar. E aí você, ela te ajuda, não, cuidado, vai se machucar aí. Deixa eu te perguntar, que remédio é esse que você toma? Ah, é remédio para dor de cabeça. Eu, depois que eu vim pra cá e passei alguns dias, eu comecei a ter dor de cabeça, não consigo dormir, insônia. Alucinação? Alucinação não. As pessoas cobras, elas existem. Aonde você viu essas pessoas cobras? São soldados, eu já te falei. Mas quando você começou a ver? Fala baixo. Ah, eu vi semana passada, uns dias atrás, eu não sei ao certo. Mas eles parecem seres certos, estranhos, bichos, sei lá. Eu, ai, meu Deus do céu. Mas é, aí, eu já... Mas esse remédio, ele alivia isso? Me ajuda a dormir. Mas você quer dormir agora? Não, não. Mas eu não consigo dormir sem eles, porque me dá muita dor de cabeça, eu fico com insônia, então eu estou vivendo o dia inteiro à base de remédios. Me dê um desses, então. Você quer um? Sim. Ah, você não... É, joga persuasão. Ou lábia, no caso, né? Não, lábia? Tem persuasão? Tem persuasão. Persuasão ou lábia? Não, não. Persuasão é ou lábia. Você... Não, eu não tenho nenhum lábio. O maior é persuasão que um... É, eu vou deixar você usar a aparência nesse caso também, se você quiser usar. Eu vou usar aparência. Aí aparência, só que aparência é metade, né? E tá. Persuasão ou lábia é... É, vai dar pra campo também. 31. Eu vou gastar 8 de sorte. Cara, ela te dá 2 ali, ó. Mas ó, esconde, não fica mostrando pros outros aí não, porque... 9 de sorte, na verdade. Fica mostrando pros outros não e sai daqui. Não é que eu fiquei, isso é controlado, hein? Não, é porque talvez eu esteja começando a ter as mesmas coisas que você. Tá. É. Vendo as mesmas coisas. Ela te dá 2 comprimidos. Beleza, ótimo. Já é alguma coisa. São os redondinhos e brancos também. Ah, você tem... Certo. Você não perguntou pra ele, não, eu... Aí eu falo, muito obrigado. Se tiver alguma coisa que você querer me falar sobre, mais sobre esses cobras ou algo do tipo, podemos conversar obrigado. Depois. Você vai atrás do Sérgio agora? Vou atrás dos outros. E depois, e a Ana Ri tá... O Sérgio não tá lá agora, nesse momento. O tempo que você passou conversando. Então eu só vou aguardar a Ana Ri terminar a cirurgia, que ela tá em cirurgia, né? Se não, alguma coisa você pode passar pros meninos aí. Você vai esperar o tempo que for preciso? Não, vou esperar um tempo ali razoável. Se eu demorar muito, eu vou fazer outra coisa. Mas por enquanto eles estão fazendo as ações dele... Vamos supor que demorou 40 minutos. Não, 40 hora. Minutos eu esperei. Tá, uma hora. Tá ali ainda? Tá, ainda. Tá. Ela não terminou. Não terminou? Não. Mas então eu vou almoçar, eu vou verificar o que são esses comprimidos. Você vai voltar na barraca? Não, a princípio não. Vocês? Mas vou estar por aqui, tá. Tipo, por ali na área... Ah, vou estar na área hospitalar. Você chega lá... Vou ficar na hospitalar. Na área hospitalar, tá. Dimitri. John voltou. Ele vai disparar fogos de artifício e diz que precisa do isqueiro grande dele. Tome cuidado. Só isso? É disso que eu gosto. Guardei. Quer fazer o que agora? Agora eu vou. Estou tentando agarrar informações sobre aqueles três que eu disse que vocês também têm alguma preferência. Falei com a. Ela me deu aqui, vou tentar analisar para ver se tem algo do tipo. A princípio ela deve ter entrado em contato com o. Tem alguém lá perto? Pessoas que estão cagando pra vocês e não são. Não, e não entendem o idioma. Eu acho que ela deve ter entrado em contato de alguma maneira com o pessoal, porque ela vive falando desses homens fortes. Ela disse que eram os três, existem três soldados que são isso. Seria bom se a gente identificasse exatamente esses três. Ela não vai tentar fazer isso. Ótimo. Então temos três possíveis alvos aí. Peraí, são só três? São. Então eu já sei quem são. Você não tá lá. Pô, ah, você não sabe. Eu não sei. Bom, um eu já sei. Sim. Três e um cachorro. Três que ela viu, né? É, em teoria ela falou que. Mas ela tá aqui há semanas, né? E ela só viu três. Se você quiser levar um tradutor. É improvável que tenha mais. É um por piloto. É um por patrulha, né? É um por patrulha, né? Mas é um. Você só precisa de um, cara. Na verdade, só lembrando, tá? Você nunca vai ter 22 ali. Mas dá pra ter 14. Não, a explosão vai causar um alvoroço muito grande. É, vai depender da hora que eu. Tá numa guerra longe pra caralho no meio do mato, ninguém vai ouvir. Tô te falando. Mas temos que aguardar todo mundo. Não, alguém escuta. Se tiver ali na região alguma coisa, se tiver ali, escuta. Ah, tudo bem, mas a outra patrulha vai estar longe por bosta. Isso é o que você acredita, né? Nem sabe onde por bosta, 2 km. O cara fica parado. Do lado de um rio. Não, eu tô te falando. Faz barulho por bosta. Mas gente, fica tranquilo. Eu tô tranquilo. Tá vendo? Tá ali, ó. O cara é nóia, quer explodir, mas vocês vão pra salvar os caras do história. Mas a culpa não foi minha, eu tava de boa. Tava investigando na sua realidade. Mas a explosão. Ele sai de lá. Eu dou só uma olhada rápida, só pra ver o coisa que foi descoberto. Não, mas é porque é muito óbvio. Você não faz a puta, não faz sentido. Você dá uma olhada rápida, porque ali pra você não ter um gatilho de atirar. Não faz sentido se você usar o instrumento de marca. Não, mas eu já tô te usando. Os caras. Tá, e os dois que viram ele, ou que viu ele, ele já sumiu. Não, tudo bem, eu sei que não é um gatilho. Eu já tava com o governador. Eu já tava querendo saber que ele tá lá atrás agora, filha. Pelo que você entendeu, a parte daquele rabo que tava na arma estava enrolada no braço do macaco que disparou. Tá, agora eu falo isso pro Nate. Nate, essa arma não é. Esse mosqueiro não é um gatilho de ativação. Ele deve estar conectado a você. A mim? A quem for utilizado no caso. Ao John. Sim. Só diga a ele. Só que você viu que a cobra, que, então quer dizer, pensa que a arma tá aqui, aí tem uma serpente, né, o desenho da cobra, e aqui vira a boca que é o dispara. Só que essa parte é dura, não dá pra se movimentar, como se estivesse incrustado na arma, então você não sabe como. Sim, aqui... sim. É, não, exatamente, eu não sei. Exato. Eu tô falando, eu não sei como é que é. Sim. Eu tô falando que acontece isso. Como é, não sei te dizer. Eu não sei se meu. Deixa o meu. Tá com um bagulho. Tá tudo perto. Deve ser especialidade do John. O que você quer? Mas o que você quer saber? O seu talento? É, se o meu talento permite eu fazer teste pra mecanismo estranho. Aqui tá. Mas a boa. Eu não lembro se eu tenho alguma coisa específica nisso. Você sai, dá 2 minutos e não reaparece. É. Mas se quer passar pro cara, vou passar, porque eu já joguei. Beleza? Você chega com isso. Vou até ele. Ele chegou com o esquema? O John tá aqui. Ele me disse pra usar com sabedoria. Seu gato tá fugindo. Que isso tem que estar conectado ao seu corpo pra funcionar. Não preciso, o macaco não tava preso nele. Bom, aí não tava preso. Ele tava segurando o rabo. Não, tava enrolado no braço do cara. Ah, tava preso no pé dele. Três, vai. Eu vou procurar o Sérgio agora pra falar com ele. Eu lembro se o bagulho só explodiu ou disparou. Cara, você não consegue identificar a ideia. Você não consigo nem rolar um teste? Não, você sabe que foi uma. Como se fosse uma bola de fogo, a grosso modo falando, mas você não sabe se. A bola de fogo foi ali do negócio ou se era da boca. Você não consegue identificar na hora que foi muito rápido. Você tava escalando, lembra? Tinha uma casa pulando e tal, pum, aconteceu. Eu aposto que saiu da boca do bagulho. Mas, funciona mesmo, não tem um gatilho. É só a arma sem a parte de gatilho. Na hora que eu colocar a mão ali, vai. Você vai colocar a mão? Não, agora. Na hora que eu vou precisar. Sabe? Galera da barraca, e aí? Vai esperar eles voltarem? É, ele acabou de me passar a arma. Não, vai esperar a galera voltar. O que vocês querem fazer? Seguinte. Vai te dar um fast, só pra eu saber. Ana Ria. O que eu vou fazer? Ana Ria, eu vou ficar escondido no meio do mato. Pra adiantar. E a primeiro sinal de que eles estão vindo na nossa direção, pegar a gente, eu vou explodir. O que está acontecendo? Combinado? Sem esse sinal, eu não vou fazer nada. Isso aqui. Eles estão combinando sinais aqui. Então, Sérgio está ali. Sérgio? Sérgio, o enfermeiro. O enfermeiro. Tá. Não Rafael, o doutor. Tá, e boa sorte a todos. Você encontra Sérgio. Sérgio? Ô, se for mais um minuto, eu já vou ter que ir me apontando. Pode falar, pode falar. É. Eu acho que é melhor já parar por aqui, então. Não, se você quiser jogar, pode jogar. Mas já são 15. Cara, tem algumas coisas estranhas acontecendo aqui. Quer terminar a sua fala, irmão? Não dá tempo. Não, acho que não dá tempo. Pode jogar com os meninos. Quer fazer sua ação? Quer fazer sua ação? Não, pode ir, pode ir. Tem uma coisa estranha acontecendo nesse vilarejo, eu queria saber se você sabe de alguma coisa. Vou pra uma coisa. Infelizmente não. É, tipo, coisa estranha. Bom, a Helena, ela não para de se drogar com medicamentos. Tá. A morte estranha do Dr. Orsini. A morte estranha, eu acho que seja estranha. É, enfim. Eu sou enfermeiro, mas no tempo que eu tenho de máfia, de envolvimento com ele sem querer, pelo que eu entendi que foi reportado, vocês estavam vindo aqui trazer medicamentos, mas não tinha nenhum símbolo que vocês eram do Bolívia, certo? Certo. E quem atirou em vocês foram bolivianos, certo? É o que eles nos disseram. Vocês estão na guerra. É, eu acho que eles viram pessoas que estavam com coisas de carregamento, algumas armas, acho que foi... emboscada ali pra... Sim, pessoas da Caduceus, uma entidade filantrópica que tá aqui pra fazer o bem. Mas eles assim não sabem que vocês vermelha. São da Caduceus. As únicas pessoas que sabem que vocês são da Caduceus estão aqui. A gente não tem nada demarcado da Caduceus. E o que tava ali no bilhete, né? Então a Caduceus é uma entidade filantrópica que não se faz presente, que oculta suas ações. Não, também não oculta, mas não tem uma bandeira. E não tem como saber em 10 mil soldados numa guerra que vocês são as pessoas das Caduceus que estão chegando ao acampamento. É isso que eu quero dizer. Bom, a Cruz Vermelha é reconhecível, né? É, a Caduceus não tem. A Caduceus tem um sério problema de planejamento, então. Ah, sabe como que é? Querem ajudar e ao mesmo tempo não conseguem se ajudar internamente desse jeito. Mas enfim, do médico eu acho que seria isso, Dr. Ursinho. Agora... Ah, qual foi a coisa que você me falou, perdão? Da drogada. A Helena se drogando o tempo todo. Ah, não reparei, vou tentar observar mais. Ela anda meio estranha mesmo, um tempo pra cá, de uma semana pra cá. Ela anda meio, não sei, mais fechada, não fala muito. Pode ser que isso tenha... Inclusive, ela me deu dois comprimidos aqui. Você sabe me dizer o que é isso? Com licença. Cocaína. Eu vou apenas dar um chute, um apontamento aí. Uhum. Mas parece um remédio muito forte que receitamos pra algo de cabeça. Pelo sabor amargo, enfim, tamanho que você tá me falando que ela está. Isso eu já estou dizendo que ela está mais fechada, aparentemente mais preocupada. Coisa que eu consigo perceber, mas exatamente o que, como, quando, porque, não sei, tipo, ah, desculpa, Neide. Entendo. Faço assim, ó. Esfregando a mão no corpo, e aí eu puxo a manga, esfrego a mão no corpo e mão direita fica no coldre, e mão esquerda eu mostro pra ele. Tá. E quanto é isso aqui? Que é isso? Eu não sei. Esperava que você pudesse me dizer. Faz teste. Eu quero tentar saber se ele tá mentindo. Faz teste aí. Que teste seria? Você pode fazer, Jeff, um teste de... Fala, mãe. Tô jogando RPG. Daqui a pouco tá em casa. Psicanálise. Psicologia. Psicologia. Tchau. Um desses dois. Psicologia tem, mas tem bem pouquinho. Impossível. Cara, aparentemente realmente tô não. Tô crendo nele. Ele não sabe, piamente. Não sabe. Ele olha e fala, não sei, mas hoje à noite tem a festa lá dos nativos aqui. Provavelmente alguém deve saber se for algo daqui. Eu achei a guarda. Guardei. É, eu quero saber. A gente encontrou símbolos assim por aí e tô curioso. Tá. Nossa. Estranho essas coisas acontecerem. Eu não me notei nisso não, mas eu vou prestar mais atenção. É, seria bom. Bom. Tá certo. Bem, você posso te ajudar mais alguma coisa? Não, seria só isso mesmo. Não, mas se precisar de alguma coisa, que eu vá verificar alguma coisa, você me fale. Ah, uma coisa importante. Esses soldados que fazem vigia aqui, eles são confiáveis? Confiáveis? Olha, a gente teve problema. Mas eles cagam meio pra gente, né? Uhum. Nunca percebi eles. Porque pra mim, soldados, é aqueles caras andando aqui embaixo. Tá? Eles vêm e descem poucos, de vez em quando, sobe, continua lá. Tudo bem que lá eles têm uma visão. Eu não entendo muito de combate. Lógico, sou um enfermeiro. Mas eu entendo um pouco de estratégia por causa da... É da máfia, mas não faz sentido assim. Eu percebo que eles não se importam com a gente. É, porque um deles. Agora eu vou blefar. Tá. Eu acho que é o capitão, o sargento, o tenente, eu não sei, eu não entendo muito das patentes. Ele parece muito com um dos que nos atacaram e que levaram a morte do Dr. Ursinho. Joga um blefe aí, Jeff. Lá, viado. Vamos lá. 71 e eu tenho 80, passei. Caralho! Você acha que é pilantrão, hein? Caramba, isso é. Caralho, passou com 71. Exato. Ele vê que ele fala baixo. Na máfia, nós pegaríamos ele pra tentar trazer alguma informação. Você sabe do jeito que eu quero dizer? Sim. Provavelmente ele não sairia da nossa casa. Uhum. Eu acho que a gente devia fazer isso. Mas eu não falei nada. Se é apenas um, vocês são em... Quatro. Somos em apenas quatro. Mas um contra quatro. Mas alguém experiente nesse tipo de trabalho, você não poderia nos ajudar? Já dei uma dica. Eu estou fugindo da máfia, estou um pouco velho. Ele tem aparentemente quase 60 anos, você sabe. Certo. Mas se vocês não tiverem corda, eu consigo corda pra vocês. Sim, corda, e digo mais, se não conseguiriam uns anestésicos pra gente botar esse cara pra dormir? Quando ele acordar, ele tá inteiro amarrado. Eu gosto de segredos. Eu não sou enfermeiro, né? E eu só descobri o remédio, nem sei se é esse remédio, porque são um dos poucos remédios que eu tomo. Eu gosto, é meio familiar, né? De dor de cabeça, essas coisas. Eu já falei, eu tô aqui fugindo da máfia. Manda ficar. Já tô. Tem coisa, hein? Tem, eu não conheço, tô. Vou te contar um segredo. Eu não sou preto. Como assim? É porque tá no escuro? Pode pegar. Valeu. Bom trampo. Falou, Milão. O senhor já tá anulado aqui. Valeu, Milão. Você tá o quê? Anulado? Tá anulado aqui. Até mais, mano. Ah, tá. Assim, não, já deixei anotado aqui que você vai falar com a... Isso, com a Rida. Depois vocês me falam o que aconteceu na sua última parte. Beleza. Sim, senhor. Valeu, Clã. Até mais. Até mais. Até mais. Valeu. Bom. Eu vou te contar um segredo. A Caduceus não é uma entidade filantrópica. Como assim? Digamos que ela tem algumas outras atividades estranhas. Eles roubam e matam igual a máfia? Não, alguma outra coisa a gente está tentando descobrir. Sim. Não sabemos ainda, mas tem a ver com isso. Nossa, que confusão. Eu só queria fugir. Pois é. Ah. Fique de olho, talvez você tenha fugido da frigideira pro fogo. Ah, meu Deus. Qualquer coisa estranha, avise a gente. A gente tá investigando. Não, ok, obrigado. Agradeço muito. Ô, Nate. Caramba, hein? Nossa, só me errou. Minha vida inteira foi comum. Bem, eu vou tentar isso daí. Eu acho que vai ser difícil. Mas acordo consigo. Acorda, já tá ótimo. Se conseguir alguma droga anestésica, seria bom também. E assim? Eu posso tentar... Tem meus meios. Mas mas eu posso tentar trazer esse cara pra vocês interrogarem. Seria uma boa. Onde ele está? Ele saiu, foi pro mato. Vocês não sabem se volta ou não? Não sei se ele volta, não perguntei, não quero me arriscar. Eu vou levá-lo pra barraca de vocês. Ótimo. Vocês só não podem fazer muito barulho. Eu vou ter uma conversa séria com o John, então. Só que... Como a gente... Eu já não tô lá, então. Como vocês vão fazer para... Ele vai entrar andando normalmente. Para isso, um anestésico. Não sei se eu vou conseguir. E se eu não conseguir? Você não quer que eu leve ele? Você tem clorofórmio? Eu não sei, eu não sou enfermeiro, não sei o que é isso. Ah, mas a Ana Ri vai saber. Ela vai achar meio estranho se eu perguntar. Gente, apaga na moda. Você é combatente, o outro também não era um ex-militar? Sim. Vocês têm uma maneira de vocês apagarem. Se o cara for resistente demais, talvez não funcione. Serão por dois isso contra um. Forma, seria três, quatro contra um. Mas pode ser que ainda assim seja difícil, ele faça barulho e a gente perca o elemento surpresa. Veja se você consegue uma anestesia, clorofórmio. Joga um teste de sorte, Jeff. Sorte. Descontado difícil. Que eu já gastei, né? Descontado que você já gastou e é um teste difícil, é metade, tá? Eita porra. Então, 24. 94. Tá. Vou tentar. Mas... Mesmo assim, se eu não conseguir, você quer que eu leve ele? Sim. Tá bom? É melhor do que ele entrar na vila e fazer qualquer coisa. Tá bom. Tem muitas pessoas inocentes aqui. Então, eu falo quero pra que ninguém saia ferido. Você e o seu time ficar postos na barraca de vocês. A qualquer momento eu posso entrar com ele. Sim. A não ser que comece o festival à noite. Aí deixaremos pro outro time. Aí tudo sai fora não do controle. Não saiam de lá. Ok. Você vê que... Dá licença. Então, obrigado. Vocês querem fazer alguma coisa? Eu não tenho o que fazer, 30. Eu já fiz as cópias do negócio, né? Tranquilo. Você fica na barraca e estão ali, fazendo as coisas dele ali. Entro na barraca. Você tá na barraca também? Não, né? Tá só eu. Já tô no mato. Lara? Eita.